A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais um Cafeteria e hoje numa edição crossover, isso, a gente está fazendo aí um mix com o Trio Wide, que é o podcast exclusivamente de NASCAR, que sai no Big One, comandado pelo nosso querido Leonardo Guina. E temos aqui outras pessoas que vão nos ajudar a falar um pouquinho sobre NASCAR. A NASCAR correu no último final de semana, a abertura do campeonato, as três categorias, né, a Truck Series, a Xfinity Series e a Monster Energy NASCAR Cup Series, até travei aqui no meio do nome, e a gente vai comentar um pouquinho sobre essas provas. Então queria aqui agradecer e convidar já o Léo Guina para falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho do que ele achou desse início de temporada da NASCAR. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à edição número 138 do podcast Trio Wide, né, como é o nosso crossover entre o Cafeteria e o Trio Wide. Começo de temporada 2017 da NASCAR aí, um patrocinador novo, né, na Cup Series agora, a Monster Energy. Tudo muito novo também, as regras novas, que causou toda uma expectativa para todo mundo aí. Foi um bom começo de temporada bem movimentado, muito acidentado, podemos dizer. Começou já no final de semana passado, quando tivemos o Clash, a corrida da Arca, com vários acidentes também. O Clash até que nem tanto, mas tivemos também o Duas também com alguns acidentes e, claro, as corridas aí, as três categorias muito acidentadas, né? Inclusive, falando um pouquinho da Arca, né, que foi na semana passada, na semana anterior, o Just Fontani, ele teve um problema na vértebra, então ele está assim, com um pouco de dor nas costas, foi machucado, né? Então ele é o cara que está com um olhar mais crítico e mais cuidadoso. Mas ele se recupera bem, sempre aparece no Twitter postando foto aí, falando que tá tudo bem, tudo ok. Sente um pouco as dores ainda, mas tá tudo beleza com ele. E as três categorias, a Xfinity Series, então, nem se falar que foi um cemitério de ferro retorcido, muito acidente. A audição angou demais, tivemos várias bandeiras vermelhas, o tamanho dos acidentes que foram. A Cup também foi uma corrida bem movimentada, uma corrida muito boa. Não vou falar agora sobre a nova regra ou não, se foi boa por causa da nova regra ou não. Vou deixar isso aí um pouco mais para frente, que eu tenho certeza que vai trazer boas discussões aqui nessa edição do nosso podcast aqui e, claro, também do Cafeteria. Raposo? Com certeza, Léo, essa discussão vai dar o que falar, mas antes vamos apresentar os outros colegas de mesa. Thiago Santa Rosa, também quero saber aí o que você achou desse início de temporada da NASCAR com as novas regras. Olá, Thiago Raposo, olá, Leonardo Guina, olá, você ouvinte do podcast Cafeteria e do podcast Trio Wide. É uma honra estar de novo participando dos dois programas. Como o Thiago Raposo falou, um divulgado no Big One Brasil, o outro divulgado no café.autosfera.com.br. E, de certa maneira, são podcasts diferentes, enquanto Cafeteria trata de um âmbito mais geral, um resumo da categoria, o Big One, o Trio Wide, ele é mais incisivo, falando bem a fundo de cada uma das etapas, o que dá uma ideia muito grande para vocês, ouvintes, do que está acontecendo na NASCAR. E hoje, com essa edição crossover, espero que atendemos a vocês, trazendo todas as informações possíveis e as discussões possíveis em cima dessas três provas. Como já disse Leonardo Guina, provas bastante movimentadas em todos os sentidos. Acho que vai dar um bom programa em cima de tudo isso, Thiago Raposo. E vamos ver aí se conseguimos satisfazer a todos esses ouvintes que esperamos. Essa edição vai ser um grande sucesso e teremos alcançado todos os objetivos ao final dela. E um dos objetivos é, obviamente, né, levar ouvintes do Café com Velocidade, do Cafeteria, a ouvir o Trio Wide lá no www.bigone.com e levar os ouvintes do Trio Wide a conhecer o Cafeteria, o Café com Velocidade, no café.autosfera.com.br. Esse é um dos principais intuitos aqui dessa edição crossover. E também temos aqui o Lucas Herrera, o Lucas que participa bastante do Trio Wide com o Léo Guina, e o Lucas que já participou também do Café com Velocidade. E aí, Lucas, feliz, triste com esse início de temporada, com essas novas regras, te agradaram, te desagradaram? Fala, Raposo, fala, Léo Guina, fala, Thiago Santa Rosa. Eu achei que foi bem interessante, assim, vamos dizer que eu achei que a corrida foi, o que a gente teve no final de semana foi bem movimentado. Isso é uma coisa que inevitavelmente vamos falar que teremos. Não tivemos nenhuma corrida que vamos dizer que é uma corrida chata, monótona, que não, especialmente que não aconteceu nada, até se foi para o bem ou para o ruim, até é uma discussão assim, mas foi, temos bastante coisa para discutir hoje aí, bastante coisa para falar desse final de semana, que dá para a gente ter uma noção bastante do que a NASCAR está querendo com essas mudanças que ela fez e o que ela vai conseguir. Beleza, então vamos começar falando da Monster Energy Cup, a antiga NASCAR Sprint Cup, para quem ainda não sabe que aconteceu essa mudança, aconteceu no domingo, as famosas, né, as 500 milhas de Daytona, com Daytona lotada, né, todos os ingressos foram vendidos, não havia mais nada, não tinha lugar para mais ninguém, se alguém chegasse lá em cima da hora, realmente um sucesso de público, todo mundo querendo acompanhar essa prova. Alguns chamatrizes, né, por exemplo, essa mudança de regra, que já foi explicada muito bem, tanto no Cafeteria quanto no Triwide, já tiveram programas especiais sobre isso. Se você não ouviu, a gente recomenda que volte no site e baixe lá a barra de rolagem, apesar que a gente vai acabar esbarrando hoje também um pouquinho nessa questão de novas regras. Eu diria que Dale Earnhardt Jr., Léo Guina, o retorno dele também foi um grande chamariz de público para essa prova. Não sei se você concorda. Não, concordo com certeza, o Raposo. E, assim, foi abatido desde quando começou as Speed Weeks, né, na semana retrasada, já se tinha um comercial pronto na Fox falando muito sobre essa volta dele. Então, é um comercial com um pequeno documentário. Tipo, geralmente um comercial tem de 30, quando 30 segundos é muito, mas geralmente esse comercial tinha em torno de 50 segundos, até baixei ele, tá na minha coleção de vídeo aí da Daytona 500. Um comercial de cerca de 48 segundos, para ser exato, né? Esse comercial, onde que ele fala do pai dele, relembra a história do pai dele, relembra as histórias dele na Daytona 500 e fala que ele está pronto para voltar para a Cup, né? Então, assim, já começou lá atrás, né? Um pequeno merchan todo aí nessa volta dele, e ao longo de toda a semana, segunda, terça e quarta, não tivemos carro na pista, que foi em Daytona, nenhuma categoria entrou na pista nesses 3 dias, e o Dan Ragino, você via, quem acompanhou pelo Twitter, todo momento ele sempre estava tirando foto aqui, assinando ali umas bandeiras ali, fazendo merchan de patrocinador aqui, televisão ali, participando lá do NASCAR Hub Day. Então, assim, muito legal aí foi o Denha Jr. aí, e todo mundo torcendo muito por ele, todo mundo esperando muito dele, porque, né, o Denha Jr. é o Denha Jr., o cara é um especialista em Super Speeders, e é claro, é filho do Dale Earnhardt, que todos nós conhecemos, é um ícone da NASCAR, gostem ou não, seja um bom piloto ou não, do Denha Jr., ele é, assim, um grande chamariz de público na pista, na televisão, na audiência, né? O último não, né? Tivemos aí recentemente o Jeff Gordon, que era outro cara também que levava muita gente para as pistas. E aí agora sobrou o Denha Jr. aí para nós aí, né? E é um dos que tá começando a acabar esses caras que atraem público para a pista, e o Denha Jr. com certeza, toda essa grande espera dele aí, todo esse grande merchan feito em cima dele aí, com certeza rendeu os bons frutos, né? Porque foi pista lotada, a audiência foi muito boa, tava lendo sobre a audiência da corrida, foi muito boa. O pessoal ainda continua reclamando um pouco dos comerciais, que deveriam acontecer em massa durante o final de cada segmento, mas essa foi a única reclamação que tivemos aí, e os números foram muito bons. E fizeram até que uma jogada bem interessante, né? Vários comerciais aí que eu vi, alguns pilotos ainda falavam que sim, nas chamadinhas das corridas, falavam assim, não, depois que acaba o Super Bowl, o próximo grande evento nos Estados Unidos é a Daytona 500, e realmente foi um grande evento. Com certeza, grande evento, tenho certeza do sucesso que foi. E esse retorno do Dale Júnior, né, ô Herrera? A gente tem uma brincadeira meio que interna, que eu defendo a tese de que a NASCAR força o pole position da Daytona 500, um cara que vai vender durante a semana, um cara que vai dar o que falar, se a gente olhar para os últimos anos, Danica Patrick, o Chase Elliott, quando assumiu o 24 e outros casos aí, e eu tava jurando que seria a pole do Dale Jr., mas veio o Chase Elliott no último minuto, na última volta, e tirou. Chase Elliott está se tornando também, não, um especialista, o Lucas, nesse tipo de oval. É, a equipe do carro 24, especialmente em questão de pole position da classificação, está tendo muito sucesso nisso recentemente. Eu tinha até visto uns números, eu não vou conseguir lembrar agora exatamente como foi, mas se eu não me engano, no último ano do Jeff Gordon, ele conseguiu duas poles das quatro que tivemos nesse estilo, no caso, que... Não, não, uma das poles até foi quando estava naquele estilo anterior ainda, que era a classificação normal da NASCAR, só que aí não deu certo e voltaram para esse estilo agora. Mas o Jeff Gordon tinha conseguido uma pole desse jeito, depois conseguiu uma em Talladega também. Foram três poles, se eu não me engano, que o Jeff Gordon conseguiu no último ano dele. Ano passado o Chase Elliott conseguiu a pole da Daytona 500, conseguiu também uma pole em Talladega, e esse ano conseguiu novamente a pole da Daytona 500. Então acho que a equipe do carro 24 especialmente pegou o jeito dessa classificação, pegou como ajustar o carro para ela conseguir. A gente sabe que no final das contas acaba valendo mais como marketing do que por qualquer coisa, até porque no pole position vale pouco na NASCAR em geral, se parar para ver em Daytona vale menos ainda, mas é um marketing assim, né? Chama atenção para o piloto, aparece em vários programas, aparece na TV, aparece em tudo, aparece nas chamadas, tudo dá uma grande disposição para o patrocinador dele, então para isso é interessante, não faz grande diferença na corrida, mas para isso é interessante. E o carro 24, não só o Chase Elliott, mas o carro 24 está tendo muito sucesso recentemente nesse modelo. Não, até tanto prova, né, que um dos dois pilotos, né, largaram do fim do grid porque fizeram alterações no carro, o Ryan Blaney e o Jimmy Johnson, e o Ryan Blaney terminou lá na frente, na segunda posição, mostrando e provando isso que você falou um pouquinho sobre posições de largada. Mas Thiago Santa Rosa, o outro que largou de trás foi Jimmy Johnson, que bateu no The Clash, bateu no Duel e bateu na Daytona 500. Foi um início de temporada esquecível para o piloto que está buscando o recorde de títulos da NASCAR, se tornar o primeiro piloto da Cup Series a conseguir 8 conquistas. E no caso dele, eventualmente, pode se acontecer um final de semana ou uma semana, como é o caso do Speed Weeks em Daytona, né, onde ocorram diversos problemas. Rápido, ele era rápido, mostrou isso ao largar de trás e ir pro bloco da frente e disputar as primeiras posições, mas até por mais infortúnio dele dessa vez na Daytona 500 do que como ocorreu no Clash, né, foi envolvido e acabou se acidentando. Então acho que o 48 não, logicamente não vai abaixar o pessoal da equipe do 48, não vai abaixar a cabeça. Foi algo realmente para se esquecer, para deixar para lá, mas nós sabemos que durante a temporada toda vai vir forte, vai vir com muita moral e buscando esse número impressionante. Curiosamente, Thiago Raposo, o Jimmy Johnson foi o piloto que menos se destacou da equipe Hendrick na Daytona 500, né? Por mais que ele tenha largado de trás e ido para frente, acabou ficando menos em destaque que até o Dale Jr., que até quando se acidentou estava na frente, Chase Elliott e o Case Keenum, que estavam brigando aí pela vitória até o fim. Então, esse também é um dado curioso aí, ou uma percepção que eu tive curiosa da participação do 48 nessa prova. O Santa Rosa e o Lucas, só para falar pro Lucas, o Jeff Gordon fez 4 poles em 2015, né, o último ano dele, foi Daytona e as duas de Talladega, e foi Texas, se não me engano também, que ele fez, acho que foi Texas mesmo, foi uma coisa de uma mini meia, foi Texas ou Las Vegas, uma coisa assim, e a Hendrick ela vem fazendo a pole, né, 2015, foi 2015, 2016, 2017. Já está em 2017 já. 2015 foi o Jeff Gordon e o Jimmy Johnson. 2015 foi o Chase Elliott e o Kensett, né? Foi um truz aí. E esse ano, de novo, ela faz dobradinha aí na pole a Hendrick Motorsport. Como sempre, a Hendrick andando muito bem e mostrando sua força em Super Speedway. É claro que tem muita controvérsia aí durante a corrida e tal, mas tudo mandou muito bem, né? Só para falar um pouquinho sobre o Johnson, completar um pouquinho, o Jimmy Johnson tem aquela grande sorte, ou vamos colocar azar, de poder acontecer as coisas quando pode acontecer. Que nem ele bateu no Clash, bateu no Duas, a Daytona 500 ele foi muito mal. Então, assim, não tem um grande dano, uma grande perca para ele pro campeonato. O Jimmy Johnson é um cara que tem a sorte no momento certo, por isso que o cara tem aí vários títulos aí, porque na hora que precisa não bater, ele não bate e nada acontece com ele. É curioso isso, o Guena, a respeito da Hendrick, principalmente que você havia comentado sobre as pole positions recentes, tudo, porque enquanto eles conseguem muitas poles nos últimos anos, em questão de corrida, em questão de vencedores, né, eles têm sofrido um pouco, né? Eles não conseguem ter vitórias ao final das etapas, né? 2015 foi a Penske, 2016 foi a Gibbs, esse ano foi a Stewart Haas, né? Então eles têm tido um bom desenvolvimento de classificação, porém nas provas, como é costumeiro até em Super Oval, né, ter aquela bagunça, aqueles eventos que às vezes o piloto não consegue evitar um acidente, como foi o caso para mim do Dale Jr. Não tinha o que ele fazer ali, ele tentou acelerar e pegou uma rebarba ali, e não foi culpa dele, mas estava envolvido e ficou para trás, né? E isso tem sido uma curiosidade, o desempenho da Hendrick em classificação tem sido muito melhor do que em corrida, que resultado final. Uma pena, porém nem tanto, sabendo do poderio da Hendrick, mas também os resultados têm sido assim, não tem causado nenhuma zebra, tudo, são equipes grandes, as três que eu mencionei que ganharam nos últimos 3 anos, mas a Hendrick também a gente sabe que é uma equipe grande e assim, não existe esse domínio tanto por fazer a classificação. Como foi mencionado também durante a prova, né? Quem faz a pole das 59 edições que tivemos, em apenas 9, o pole foi o vencedor. Isso quer dizer, existe um equilíbrio aí muito grande em relação à classificação do grid não determinar a posição final de corrida. É que especialmente também, né, Rosa, porque a pole, se a gente parar para analisar em até outras pistas, a NASCAR, em geral, pole não faz muita diferença, quase em corrida nenhuma, assim, para falar a verdade mesmo, assim, né, é até curioso para fazer uma estatística até para ver quantas vezes o pole ganhou na NASCAR, especialmente nos últimos anos, assim, que antigamente, bem, lógico, lá no começo da NASCAR, tinha vez que o cara era pole e colocava 2, 3 votos no segundo colocado, mas isso daí era outros tempos. Mas eu penso que até em Super Speedway, por causa da dinâmica da corrida que ela é hoje mesmo, né? São os packs, então o cara tá lá na frente e tal, ele vai lá, faz a pole, de repente tá lá, bonito, lá na frente, lá, tentando contornar a situação, de repente uns 2, 3 joga pro lado atrás dele e ele sai de pole pra, sei lá, 20º, alguma coisa, tipo assim, só numa movimentação. Então fica o ajuste, eu acho que até nem uma boa parte das equipes nem deve acabar se preocupando em fazer um ajuste para conseguir na frente mesmo, talvez se preocupe mais em como o carro vai movimentar no pack, alguma coisa assim. Eu acho, por isso eu acho bem a questão da pole é mais para marketing mesmo, mas em desempenho de corrida ela acaba sendo quase o carro não é porque ele tá rápido na pole que ele efetivamente vai ser bom na corrida, assim, entendeu? Mas é algo bem interessante mesmo, assim, é bem, bem interessante comentar sobre isso. Com certeza, não existe essa preocupação, tá claro, né, em Super Speedways de se focar muito nessa parte, porque acaba sendo diferente. Entrando um pouquinho agora, na corrida em si, né, de como foi, de como desenvolveu todo o processo da corrida, eu queria saber de você, Guina, já pra gente puxar esse assunto. Essa quantidade de Big Ones que nós tivemos tem alguma relação com essa quantidade, essa nova regra? Você acha que os pilotos estão mais agressivos, estão tentando vencer estágio 1, estágio 2, e isso está levando a essa quantidade de acidentes? Ou você acha que não, absolutamente não, isso já era algo que acontecia antes e não tem ligação nenhuma com a nova regra? Bom, Raposo, vamos começar então agora o UFC aí, que vai, vamos ter bastante coisa para falar, né? Bastante divergências isso aí. Na minha opinião, não creio que essa nova regra ditou a corrida boa nisso ou naquilo, deixou, para mim continuou a corrida normal. Se você analisar a corrida, assim, de olhar bem crítico mesmo, sair do foco, sair de longe da corrida, né, que assim, oh, nossa, bandeira amarela, o pessoal tá brigando e tal. Se você tirar isso daí, sair desse, um pouco de cima disso tudo aí, você vai ver que a corrida seguiu o seu padrão normal. Qual é o padrão normal? Comecinho da corrida temos briga, depois no meio da corrida o negócio começa a sentir um pouco mais, os pilotos começam a sentir um pouco mais, e depois também temos aquele momento que é entre, estão começando a partir para aquele, tipo assim, ali na volta 160, 170, está começando a sair da metade da corrida e começando a chegar naquele um quarto final de corrida, que é o principal, que geralmente ali é 40 voltas, 30 voltas, que ainda tem a última janela para ser completada, né? Os pilotos precisam entrar nessa última janela para poder fazer o pit e já se preparar para o final da corrida, para poder se armar para o final da corrida. Então, se você assistir a corrida normal, se você, vamos supor, você chegou, caiu hoje na terra, você vai assistir o replay e não sabe que existe essa regra aí de estádio que foi dado o nome, né, lá durante a transmissão da Fox. Para você segue uma bandeira amarela normal, né, como se fosse uma bandeira amarela de competição. Então você veria que a corrida se estendeu nesse mesmo estágio. Só para relembrar vocês um pouco, por exemplo, o Gen 6, que é o carro, né, que agora já é o Gen 7, que mudou, né, agora o carro mudou todo o bora aí, mudou um pouco o carro, então já mudou a geração do carro. Então começou em 2013 esse carro aí, né? Não sei se vão lembrar, mas foi quando a Danica fez a pole. Foi a corrida mais chata da Daytona 500. Isso todo mundo tem que dar o braço a torcer. Foi uma corrida horrível, a corrida inteira em single file. Ninguém gostou da corrida, foi do começo ao fim. E se eu não me engano, o Jimmy Johnson venceu essa corrida, né? Porque foi muito chata realmente. E venceu quem estava ali na frente ali. Em 2014 foi quando o Dan Junior venceu, que foi uma corrida muito movimentada, uma corrida muito boa. Tivemos 42 trocas de liderança, né? Começou naquele comecinho de corrida ali, não tivemos nenhum acidente, mas tivemos muita troca de liderança. Logo comecinho da corrida já tínhamos cerca de 15 trocas de liderança, tipo, coisa de 50 voltas dentro do Big One, que foi mais ou menos por aí, 50 ou 60 voltas, eu não lembro direito, né? Mas tivemos ali o Carlos com problema, depois o Matt Truex Jr. também, que foi o ano que ele entrou na Frontier Row, substituindo o Kurt Busch, né? Mas no final somou-se 42 trocas de liderança, e o Dan Junior, o cara que venceu a corrida, ele foi o que mais conseguiu voltas lideradas em sequência, que foram 18 voltas que ele atacou no finalzinho. Em 2015 foi uma corrida meio mesclada, já entre um pouco de ataque e single file, mas um pouco mais de single file. E 2016, no ano passado, foi uma corrida um pouco melhor, mas melhor no quesito o quê? Do pelotão para trás, tipo assim, da segunda, terceira fila para trás ali foi bem movimentado, tivemos bastante troca e tal, o piloto subindo no top 20, vai entrando no top 10, depois caía, aparecia ali na frente ali, lutava alguma coisa, mas depois afundava pro fim do pelotão. Mas em 2016 foi quando se começou, o Keselowski já começou na Talladega de 2015, o Keselowski começou a inventar aquela de subir trancando as linhas, ou bloqueando, como vocês preferem aí, né? O que ele faz? Nas entradas de curva, nas curvas, ele vem, ele desce, como o pessoal que está em cima sai mais lançado, ele vai lá em cima, bloqueia o cara, então ele fica bloqueando, sobe e desce, e claro que isso daí deixou a corrida um pouco mais monótona na luta pela liderança, vamos ser bem claro, mas do pelotão para trás foi bem movimentada, assim como foi esse ano. Então eu acredito que não teve, não foi assim, a grande parcela de movimentação de toda essa corrida aí foi devido à nova regra. Daytona é uma corrida muito complicada de se falar, de se medir, ter um termômetro de se medir, porque é uma corrida fora de série, uma corrida diferente de tudo, né? Daytona 500, como o próprio Dale Waltrip falou uma vez, quem vence Daytona 500 tem quase que o mesmo peso de ser campeão da temporada. porque você vencer uma Daytona 500, você está marcado para toda a sua história. Você ser campeão, você também está marcado para toda a sua história. Então tem quase o mesmo peso. Você, por exemplo, vencer em Phoenix, você não está marcado para toda a sua história. Você venceu só em Phoenix. Agora, Daytona 500, não. Então eu penso que já tivemos boas corridas. Eu assisti ainda, estava assistindo na sexta-feira, perdão, no sábado de manhã eu estava assistindo a Daytona 500 de 1993. Né? Foi aquela que o Kyle Petty bateu no finalzinho. Então foi uma corrida muito boa, uma corrida naquela época era em single file, não tinha pack, mas algum forçava ali, algum side by side ali, mas geralmente o pessoal já ficava em single file fazendo os link shot, que é aquele movimento que o cara fica ali atrás ali, não, quando ele sai mais lançado, ele põe um carro à frente e vai embora. Então assim, eu acredito que não, na minha opinião eu não vi assim, que a coisa foi movimentada, foi acidentada devido à nova regra. Foi acidentada porque todo mundo está com vontade de vencer, tivemos várias mudanças nas categorias baixas, inclusive Truck Series e Action Series, né? Temos muita mudança aí, muito piloto novo querendo aparecer. E claro, tivemos esse monte de acidente aí, já na ARCA também, começou na ARCA esse monte de acidente, lá no sábado retrasado, e por que não nas outras categorias também se acontecer. Pode ver que na Cup foi um negócio um pouco mais comedido, foi um pouco mais calmo as big ones, né, os acidentes com vários carros, mas nas outras categorias o pessoal realmente estava afim de vencer e estava dando paulada para todo lado. Agora assim, luta por cada segmento, isso aconteceu freneticamente na Truck Series, no primeiro segmento, isso até que, vamos colocar que aconteceu, mas depois já foi single file, nas outras categorias também, principalmente no segundo segmento, que é o segmento do meio, realmente foi a luta pelo single file. Só falando agora, meu pensamento no caso vai um pouco diferente do Gui, né? Eu até concordo, Gil, que nós já tivemos muitas vezes boas corridas ou ótimas corridas em Super Speedway, mesmo sem a regra de segmentos. Daí eu concordo, já vimos várias corridas boas. A corrida de Talladega, especialmente do ano passado, eu achei que foi com certeza a corrida mais sensacional que eu já vi até em Super Speedway. Eu que não acompanho há tanto tempo assim, no caso a NASCAR, como os outros integrantes do podcast, mas eu já, com certeza, foi a melhor corrida que eu já vi. E ela também, ela tinha um caso específico, que ele estava ameaçando chover e tudo mais, mas todas as outras corridas de Super Speedway que eu vejo, eu não via essa movimentação assim no meio, como especialmente eu vi nessa corrida, nessa última que aconteceu. É também por causa dos segmentos, eu acho que os segmentos ajudam nisso, que os segmentos dão a pontuação, que se você olhar na tabela, se você for lá ver a tabela agora, você vai ver e falar, pô, mas tal, o cara não foi bem e tal, tudo mais, mas aí você vai ver que a pontuação dele foi melhorada por causa do desempenho dele no segmento. É interessante até, eu não lembro, eu tenho que olhar na tabela da Monster Cup para ter um exemplo exatamente desse, mas na Truck é muito visível isso. Mas eu achei sim que os segmentos, especialmente no início da prova, deram uma movimentada muito boa, assim. Deram, pô, vi o pessoal mexendo, o pessoal querendo ir pra frente. Não tivemos finais tão sensacionais quanto aconteceu até na Truck City, especialmente. Mas foi bem interessante, assim, porque eu acho que também, lógico, na Monster Cup já tá valendo muito mais. É a Daytona 500 que... As outras corridas podem ser importantes em Daytona, mas não são tão importantes assim. A Daytona 500 é o principal, chamariz assim, do final de semana. É o que mais todo mundo está lá querendo ver. Então também os caras não vão querer se arriscar tanto assim no começo. Mas eu achei especialmente que esse começo de prova foi causado, ele teve uma movimentação causada pelo segmento, sim. Não vou, lógico. Big One, a gente vê no começo de prova. Eu não vou dizer que os Big Ones foram causados por isso. Talvez um ou outro até sim, mas eu não gosto de focar até em Big One quando eu gosto de falar de corrida movimentada. Até porque tem muita corrida movimentada que a gente vê que não tem Big One. Nem precisa ter Big One, no caso. Big One não é necessário. Não precisa nem ter Big One. Se a corrida for movimentada e a gente vê os caras querendo ir para frente e tudo mais, não precisa ter Big One. Eu nem vou dizer que os Big Ones que aconteceram foram exatamente por isso. Mas eu achei que foi bem... Eu achei que essa questão dos segmentos deram, sim, uma movimentada numa hora da corrida que nem sempre tinha interesse, assim, sabe? Mesmo o segundo segmento não foi tão movimentado quanto o primeiro, mas a gente viu bastante movimentação. É que, em alguns momentos, se dependendo da movimentação dos carros mesmo, você acaba criando single file, acaba ficando difícil o pessoal realmente querer fazer algo diferente, assim. E se quem quer fazer algo diferente acaba ficando para trás. Aí o cara tá lá em quarto, quinto, num segmento, ele vai arriscar fazer algo diferente para sair para baixo de décimo e não ganhar nenhum ponto. Talvez seja isso também que não faça os caras quererem, tipo, ficar doido assim na última volta, assim, vamos dizer. Mas eu pelo menos tive a impressão, sim, que a questão dos segmentos deu uma movimentada na corrida. E algo que a gente vai até, que eu vou falar aqui agora já, mas é que essa questão dos segmentos, eles são muito mais aplicáveis para essas corridas mesmo, que são em Super Speedway, do que em outras provas. Em outras provas não vai ter muita mágica a gente fazer. Em Atlanta mesmo aqui agora, eu não imagino que os caras vão começar a ficar doidos faltando algumas rodas, até porque o cara não vai conseguir tirar vários segundos de diferença. Então, essa questão dos segmentos, ela é aplicável especialmente para essa prova de Super Speed. Eu, pelo menos, tive a impressão, lembrando das outras corridas que eu já assisti, eu tive a impressão que deu, sim, uma movimentada um pouco maior, assim, na corrida. Olha, Lucas e Guina, eu ouvindo vocês, eu acabei pincelando algumas coisinhas ali, pescando alguns comentários seus. O Guina fala a palavra, usa a palavra monotonia, né? E com certeza a prova não foi monótona, não foi monótona. Isso, para mim, ficou bem claro. Já o Herrera fala bem da questão dos segmentos, né? Dá uma ênfase nos segmentos, e foi exatamente o que eu fiz ao longo desses dias, né? Desde de quando foi anunciado até após as provas e tudo mais. Eu penso o seguinte, a prova realmente não foi monótona, mas eu acho que não foi só a regra dos segmentos, mas o conjunto de regras que a NASCAR trouxe fez com que essa prova não tivesse essa monotonia exagerada. Porém, o problema é o seguinte, eu também não achei a prova emocionante. Aí que está o ponto. A gente acabou vendo, e isso vai se estender um pouco esse comentário até para as outras categorias, a gente viu algumas pessoas, alguns pilotos, um tanto afobados em manobras, tudo, que acabaram causando esses acidentes, como acontece sempre, e um pouco porque não entenderam as mudanças técnicas, que foram bem mais sutis esse ano em relação aos anos anteriores. E aí junta. E aí eu acho que junta a questão do segmento, as mudanças técnicas no pacote aerodinâmico, que, claro, inclui até também o novo composto de pneu. A Goodyear sempre traz compostos novos e parece que esse ano também trouxe esse composto novo. E é um pouco diferente também como o pneu lidar com a pista, né, ao longo das voltas e tudo mais. E também, acho que uma regra que o pessoal não discute muito para a questão da prova é a questão dos carros destruídos ou amassados depois dos acidentes. Acabou que, depois de alguns acidentes, esses carros antes voltavam, ficavam ali, e tínhamos, às vezes, muito mais retardatários por conta disso. Dessa vez, não. Os retardatários iam saindo, iam sumindo, iam deixando de lado ali ao longo dos segmentos. Tanto é que no final da corrida, o pack de pilotos que estavam lutando pela vitória eram entre, no máximo 12 carros. No máximo 12 carros. E a maioria se transformou ou em retardatário, andando muito para trás, ou já estava fora da corrida. Então, assim, a junção de todas essas regras criou uma prova consequentemente diferente, mas ainda não é, e eu acho que nesse formato nunca vai ser a prova dinâmica que era, por exemplo, a prova com o Tio Cartango, né? Aquela prova que aqui no Brasil ficou conhecida como prova em duplas, né? Os carros um atrás do outro, que aquilo dava, assim, uma vamos dizer, uma quantidade de ultrapassagem que até lembra um pouco a Fórmula 1, de tanta ultrapassagem fácil, de tanta ultrapassagem que era muito mais o momento dos carros em relação ao vácuo e a aceleração que eles podiam ter por conta do quanto o motor estava aliviado naquele momento, aqui também não tinha a disputa, a emoção, como teve em alguma das edições que o Guina mencionou muito bem. Então, assim, a regra como um todo propicia um ambiente um pouco diferente, ou propiciou um ambiente um pouco diferente para essa Daytona 500. Mas ainda não foi o ambiente, talvez, tão emocionante quanto poderia ser. Tem potencial para isso? Tem. Só que assim, aí eu vou passar pro Raposo, porque eu sei que ele tem uma... Nesse sentido, ele tem uma ideia parecida. A regra dos segmentos é uma regra que fecha com Super Speedways. Não sei em outros ovais como que vai acontecer, se vai trazer essa emoção que trouxe... ou essa dinâmica que trouxe para a prova de Daytona. Mas ainda pode ser melhor, ainda pode ter mais emoção. Menos monotonia, mas mais emoção. O que você acha, Raposo? Não, é mais ou menos por aí. Eu até sei que, de repente, o Guina e o Lucas vão querer complementar o assunto. Eu estava muito cético com a regra. Eu realmente cheguei até a falar no nosso cafeteria de que eu não acreditava e não achava que teriam pilotos fazendo loucuras para vencer segmentos, que o foco seria vencer o terceiro estágio, né, vencer a corrida em si, e que se o cara estivesse ali na frente e tal, primeiro, segundo, terceiro, poderia até ser que ele forçasse alguma coisa para vencer o segmento, mas eu não veria pilotos um pouquinho mais atrás fazendo algum tipo de loucura. E não foi o que eu vi em Daytona, né? Eu vi, por exemplo, a Toyota mudando completamente a estratégia dos seus carros, trazendo todo mundo antes para o pit para tentar, sabe, forçar no fim, estar lá na frente. Deu certo, Kyle Busch vence o primeiro estágio com essa regra. Na segunda, talvez ele teria até a chance, né? Ele estava se mantendo à frente ali de todo mundo, quase tomando uma volta, mas se mantendo à frente quando acontece o furo do pneu dele. Poderia até ser, apesar que os Fords fizeram a mesma estratégia, estavam à frente deles, provavelmente ficaria com um dos Fords. Mas essa é a dúvida que eu tenho. Eu quero ver essa regra num circuito normal, milha e meia, meia milha, para ver como é que vai se portar, porque eu não sei se vai ser essa loucura toda. Eu acho que para Super Speedway foi excelente, porque como o Guina muito bem desenhou, né, qual é a dinâmica dessas corridas em Super Speedways, que começa todo mundo afoito, né, e dá aquela baixada de adrenalina, geralmente até vira o single file, né, e single line, a filinha indiana, e aí no final volta todo mundo a ficar... E eu não vi isso, Guina, eu até acho que dou um pouquinho a mão a palmatória, eu vi sim um pouquinho, um acréscimo de emoção no meio da corrida, próximo ao fim dos segmentos, né, os pilotos dando realmente um pouquinho mais de si para brigar pela sua vitória. Não sei se seria os 10 pontos do campeonato ou um ponto extra para os playoffs, que estava motivando todo mundo a brigar aí para cima. Então eu acho assim, fiquei muito satisfeito com a regra, e eu acho que deu muito certo em Super Speedways. Mas a gente precisa, eu continuo muito cético com os outros tipos de pista, a gente precisa esperar aí. Eu também acho que Atlanta só não vai ser, sabe, ponto pra gente bater o martelo se vai funcionar ou não, porque sem saber o que vai acontecer lá, mesmo se a corrida for eletrizante ou se a corrida for monótona no fim dos segmentos, ainda vai ser muito cedo a gente bater o martelo. A gente vai precisar de umas 3, 4, 5 corridas nesse tipo de circuito pra gente começar a identificar qual é o padrão dos pilotos, como é que eles estão agindo com essa nova regra, se estão realmente dando de tudo, se estão realmente brigando para vencer segmentos ou não. Então foi isso que eu vi. Eu acho que, em resumo, continuo cético se vai adiantar, se vai dar emoção, mas para Super Speedway eu fiquei bastante satisfeito. Alguém, Guina, Lerreira, Rosa, alguma coisa a complementar mais nesse assunto? Bom, então eu quero já falar já. Claro que é muito cedo ainda para falar se é bom ou não, ruim ou certo. É muito cedo. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar. Eu quero. Gosto sempre de esperar, tipo, cada tipo de pista, né? É claro que RC não conta, RC vai ser bem. É diferente, né? Não vai contar, que é os road course, ou os mistos, né? Para quem gosta aí de falar misto. Então temos Daytona, depois vamos para Atlanta, depois Las Vegas, duas pistas de uma milha e meia, depois vamos para Phoenix, que é uma pista de uma milha, depois voltamos em Fontana, duas milhas e meia, e depois vamos para Marshall, que é a pista de meia milha, a meia milha mais rápida dos Estados Unidos, né? Então assim, vamos esperar um pouquinho aí, essas seis corridas, as próximas seis corridas, uma já foi que é Daytona, penso eu que depois de março nós podemos aí ter exatamente assim, um parâmetro mais concreto aí para falar realmente se essa nova regra de segmento se é boa ou não, se é ruim ou não. Eu venho falando algo desde quando essa regra foi anunciada aí, que para mim, na minha opinião, não vimos, foi legal a briga, foi intensa ali tudo, mas não vimos nenhum cara saindo lá de 19º, falando, não, agora é final de segmento, agora eu vou para frente que eu quero ganhar esse segmento aí. Nós não vimos ninguém fazer isso. As equipes usaram estratégia, sim, a Joe Gibbs aí fez uma estratégia diferente, quando, de repente, com 20 voltas, começou a fazer as suas paradas, até os caras da Fox, Jeff Gordon, falaram, nossa, que isso? Mas com 20 voltas, aí o Alto falou assim, não, eles estão, o Alto já emendou com o Jeff Gordon, falou assim, não, eles estão jogando uma estratégia diferente, se você ver, eles querem jogar a janela, então eles querem antecipar a janela, por no momento final da corrida, eles estão já encaixados, sem ter que parar, porque eles já pararam no comecinho da corrida, desse segmento, então no final da corrida eles vão estar mais à frente, que é mais ou menos o que a Joe Gibbs fez, que a Joe Gibbs tentou fazer, né, fez, deu certo no primeiro, tentou fazer no segundo, o segundo iria dar certo também, mas acabou aí tendo problemas aí, o Caboche teve um pneu furado, onde que foi coletado mais uma pancada de carro, né, infelizmente aconteceu esse problema aí, e levou junto com ele Eric Jones, depois o Matt Kenseth caiu, o único que sobreviveu aí com o seu carro todo arrebentado foi o Hamlin na corrida, né. Então, assim, foi interessante aí a jogada da Gibbs. Vão ser essas estratégias diferentes, essa jogada de estratégia que vai fazer o segmento ficar bom ou ruim. Porque o que acontece, o que acontecia muito, muito antigamente, os caras vinham para dois pneus, pode ver que nessa corrida pouco se trocou dois pneus, por ser Daytona, a maioria das vezes era dois pneus, pouco se trocou dois pneus e pouco se arriscou em combustível. Até se tinha, no finalzinho da corrida ali, se tinha uma pequena chance de acontecer o pessoal ficar sem combustível, e aconteceu, o Kyle Larson ficou sem combustível, muitos se falaram pelos cotovelos aí, falaram que o Kyle Larson arregou, amarelou no final da corrida, que ele errou, mas não, ele ficou sem combustível, o Kyle Larson, por isso ele não conseguiu combater com o Kurt Busch no final, não tem jeito sem combustível, então, e foi o único da frente. Então eu penso que essas estratégias aí que vão fazer a corrida ficar diferente ou não, porque vai ser essas jogadas estratégicas, eu penso que a NASCAR ela começa a ficar um pouco mais estratégica do que na pista realmente dita, propriamente dita. Por quê? O cara não vai estar lá em 15º e falar assim, opa, tá faltando 10 voltas, agora eu vou apertar e vou passar todo mundo. Não vai, porque não vai conseguir. Oval de uma milha e meia não se consegue fazer isso. Oval de uma milha é muito difícil. Mas, impossível fazer isso. No oval no Super Speedway, Daytona e Talladega, talvez isso até mais plausível, mais possível. Você vem ali, talvez, tentando ali, forçando uma terceira linha, mas alguém tem que comprar a sua ideia também, você conta para alguém comprar a sua ideia, se você está ali em duas filas, está ali em side by side ali, é difícil sair, se você está ali na frente ali sozinho, se você sair em single file, alguém tem que comprar a sua ideia também, tanto é que nós vimos no finalzinho da corrida o Joe Logano e o Ryan Blaine sozinhos na linha de baixo ali, ninguém comprou a ideia deles, toda hora eles voltavam para o fim do pelotão, o Danny Hill uma hora quis sair também, foi para o fim do pelotão, então é difícil fazer isso, é complicado fazer isso. A NASCAR mudou e o pacote aerodinâmico, né? O Rosa falou muito bem, relembrou aí. Eu estava lembrando aqui, mas ele já falou já, então ele falou aí. Teve mudanças técnicas do carro, mudou a saia lateral do carro, mudou o tamanho do aerofólio, mudou alguma coisa ali também dentro do motor ali, alguns limites. A placa restritora também mudou, eu acho que era 1.1/64, mudou o tamanho, não lembro o tamanho que foi, né, que é o tanto que sai ali de combustível ali, jogado descarga do carburador para o motor. Mudou-se essa quantidade também. Então, houve bastante mudança aí. Então, eu creio que nas próximas corridas nós vamos realmente ter um termômetro para saber se realmente esse sistema é bom ou não, se essa nova corrida em segmento vai ser interessante ou não. Daytona, é mais fácil arriscar? É mais fácil arriscar, né, porque é uma pista de 1,5 milha, então você pega o vácuo ali, você está ali, logo logo você já se encaixa ali, está dentro da corrida, e vai cortando, trocando linha ali, trocando linha aqui, você consegue avançar e chegar dentro do top 5. Por exemplo, nós vimos o David Reagan, no começo da corrida, andando dentro do top 5. Nós vimos também o Mike McDowell andando dentro do top 10, né? Nós vimos também o Elliott Sadler, por exemplo, exemplo, no carro 7, estava liderando a corrida, tava tudo ali, tinha, poderia ter até ganhado o segmento 2. Então, assim, muita coisa pode acontecer em Daytona, que é um preço de um oval de, uma, de 2,5 milhas, né, que é os grandes ovais aí, tudo pode acontecer. Agora, numa pista como Atlanta e Las Vegas, eu quero ver o cara sair de 15º e falar, não, eu preciso ganhar esse segmento. E é algo que eu venho falando desde o começo, né, quando saiu essa regra aí, os caras, gente, na minha opinião, tá, os caras que já têm carro bom, por exemplo, Jimmy Johnson, o pessoal ali da Gibbs, Kyle Busch, Ben Keselowski, Joey Logano, o Kevin Harvick, o Kurt Busch, né, esse pessoal aí que sempre está ali na frente, sempre tem chances de vencer corridas, eles são interessados, na minha opinião, tá, eles são interessados realmente de vencer a corrida, né, porque vencer a corrida você já se garante para o Chase. E eles sabem que eles têm carro para chegar no Chase, eles sabem que eles têm carro para chegar lá. Então esse negócio aí não vai se, assim, talvez se desdobrar tanto para vencer um estágio, não. Claro que nós vamos ver isso mais para frente agora, né, no, nas próximas corridas aí. Meu termômetro vai ser até março, para a gente realmente ter uma noção do que realmente é capaz essa nova regra aí, e ver realmente saber se eles vão, se eles estão tanto interessados assim nesses pontos aí ou não, que pode levar, que vai servir para eles no Chase. Porque geralmente o pessoal que tem um carro bom, gente, eles começam a vencer, e eu acho que o maior, o mais interessado e o maior, maior interessante para eles realmente é a disputa no final do campeonato regular, que ali vão ser pontos grandes, pontos gordos, né, que vai dar para o pessoal ali, pontos que levam para o playoff e vão ter um pouco mais de vida aí. Talvez se um pontinho ou outro aí não vai fazer tanta diferença não para esse pessoal que está sempre andando na frente. Vai ser interessante, claro, para um carro que anda no meio do pelotão, por exemplo, o carro da German Race, né, com o Ty Dillon. O Ty Dillon a gente sabe que não vai contar com um grande carro, um carro top 10, um carro top 5. Então, para ele, claro, vencer um segmento vai ser bem interessante, vai ser pontos importantes para ele. Ou, por exemplo, um carro da BK Racing vencer um segmento ou outro aí, encaixar e vencer aí, vai ser também interessante. Essa luta aí vai acabar meio que caindo na mesmice, essa luta pelos estágios aí. Elas vão acontecer, as jogadas estratégias vão acontecer, mas penso que não vai ser tanto assim, não. Na verdade, a corrida vai virar um pouco mais jogo de xadrez, né, porque eles vão tentar ali fazer algo diferente. A Gibbs foi a que deu o primeiro pontapé aí, em breve as outras também vão realmente copiar esse estilo aí, e vai ser isso aí até acabar o campeonato, com certeza. Só falando umas coisinhas que eu lembrei aqui, que eu achei interessante, até levando um pouco isso aí que o Guina falou, referente às estratégias, essas estratégias, no caso, elas podem dar certo em algumas situações, que, por exemplo, especialmente nessas pistas, que é Super Speedway, que todos paravam juntos, eles conseguiam fazer, no caso, um grupinho, e depois eles conseguiam andar juntos, porque se eles ficassem sozinhos, eles iam ficar para trás. Tanto em Daytona, Talladega, e em pouco esse tipo de estratégia vai ser possível. Até porque, se não, qualquer outro momento que eles fizerem nas outras pistas que eles fizerem essa estratégia, vão acabar perdendo volta, não vão conseguir recuperar, e não vai ter exatamente uma... não vai conseguir ter um benefício realmente nessa estratégia. Mas eu achei muito interessante mesmo. Teve uma coisa que me chamou atenção, depois tenho mais uma coisinha para falar, mas uma coisa que me chamou atenção referente daí, eu não sei, tipo, se vocês... lógico, vocês estavam assistindo a corrida, eu fiquei em dúvida se isso vai ser algo que a NASCAR vai sempre fazer, ou se foi esse caso ou se vai ser algum caso específico, isso eu não tenho certeza. Que foi logo no final do segundo segmento, ela fechou os boxes, eu falei, mas estranho, ela fechou os boxes, porque ela não fez isso no final do primeiro segmento, e eu não me lembro dela ter feito isso também nas outras categorias, tanto na Truck quanto na Xfinity. Será que isso vai ser uma regra que ela vai fazer, para o pessoal não ficar tentando entrar e fazer uma regra? Para tentar o pessoal dar um pulo do gato, eu fiquei em dúvida disso daí. Alguém tem mais alguma informação nesse sentido? A princípio é uma norma estabelecida, sim, para evitar não só possíveis pulos do gato, mas também até de segurança. Só não tenho essa informação se vai ser só em Super Speedway ou se vai ser em todas as pistas. Acredito que iria ser para todas as pistas, Para evitar que alguém tente mudar a estratégia aí no último segundo, acontecer acidentes, enfim, foi por causa, ou seria por causa disso, a introdução do fechamento dos pits. Interessante, porque isso faz uma diferença até em outros casos que estavam tentando estratégia. Só uma última coisa que eu ia falar do segmento, que eu até falei rapidamente nas participações minhas. Eu fui até dar uma olhada aqui no quem, digamos, que se beneficiou mais pelos segmentos nessa corrida. Eu vi aqui que o Kevin Harvick, ele está em quarto no campeonato, tem 42 pontos, 14 a menos que o Kurt Busch. E ele é engraçado, porque ele está 14 a menos que o Kurt Busch, só que ele terminou a corrida lá em 22º colocado. Se ele tivesse, tipo, terminado somente, se fosse o resultado normal que a gente costuma ver, ele ganharia pontos por liderar voltas. Eu creio que liderou agora. Isso nem faz mais diferença agora, né? Antes a gente ficava vendo se o cara liderou volta ou não, agora isso nem faz mais diferença. Mas é lógico que ele liderou volta, né? Porque ele ganhou o segundo segmento. Mas ele foi, digamos, o príncipe que eu vejo aqui hoje que se beneficiou mais, assim, desses segmentos na Monster Energy Cup Series. Porque ele terminou em quarto, ele teria terminado em vigésimo, ele estaria em vigésimo hoje na classificação. Ele foi quem mais se beneficiou, digamos, dessa regra, porque ele foi um cara que estava durante a prova brigando lá na frente, estava mostrando desempenho lá na frente, depois se envolveu no Big One e foi parar para trás. Isso, eu, pelo menos, acho que isso vai ser, sim, fator. Eu acho que a gente vai ver que o isso vai. Eu penso que isso vai ser uma grande diferença, no caso, para a NASCAR e para a classificação em geral do campeonato, né? Até porque a gente pensa, tipo, por exemplo, todo mundo vai se classificar no final. Pô, claro, Kevin Harvick com certeza vai estar no chase, deve vencer corrida. Se não vencer corrida, vai ter pontuação sobrando. Só que também é interessante lembrar que no final da temporada, digamos, da temporada regular, que é na primeira fase do campeonato, né? Agora começar a chamar até de temporada regular playoffs, mas no final do campeonato, essa classificação vai dar pontos de playoffs, que também, que esses pontos, além dos pontos que o pessoal já conquistou durante o campeonato, vai ter essa pontuação no final, e isso pode, a posição que eles vão ficar no campeonato pode fazer bastante diferença lá no final do campeonato. Então, eu acho que os segmentos ainda vão se interferir bastante coisa, assim, eles vão ser, não, além da questão que eu penso até que eles vieram para dar uma movimentada na corrida, vamos ver se faço coro com vocês que se isso vai realmente fazer alguma diferença nas outras corridas, essa questão deles darem pontos durante a corrida vai fazer diferença assim no campeonato no final. Eu, pelo menos, estou com essa impressão. Eu acho que é por aí, Herrera. Eu acho que a gente precisa. As equipes também, eu acho que estão aprendendo muito. Até que ponto vai valer a pena forçar bastante por causa desses pontos, até que ponto não vai valer por causa desses pontos. Então, acho que vai ser um processo realmente de aprendizado com relação a essa regra. Falando um pouquinho da prova, voltando, né, para a prova e saindo um pouquinho dessa regra, o que aconteceu foi uma sequência de Big Ones envolvendo vários carros e essa regra de que não deixa, que evita, né, que o carro que está quase todo destruído volte à pista, tem aquela regra dos 5 minutos e tal, acabou tirando muitos carros, a pista foi ficando vazia, foi ficando vazia, foi ficando vazia. No final a gente tinha poucos dos grandes nomes ainda na pista, né, muitos dos grandes nomes já haviam saído, já tinha abandonado, Brad Keselowski, Jimmy Johnson, Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr., entre outros pilotos que estão acostumados a brigar por vitória. Ficaram alguns nomes interessantes lá na frente, né, brigando por pelas primeiras posições. A gente pode citar o Matt Benedetto, né, que é um piloto que a gente sabe que tem certa qualidade, mas falta carro, e que conseguiu aí terminar dentro do top 10 e marcar bons pontos. É um desses destaques. O próprio Ryan Blaney, né, é um bom piloto, tem um bom equipamento, mas a gente não está tão acostumado vê-lo lá na frente. Adi Calmirola. Então a gente viu Michael Waltrip, né, o cara que fez aí a despedida dele. E no finalzinho teve uma briga e acabou sobrando para o Kurt Busch, né, a raposa velha foi lá e venceu a corrida. Léo Guina, como você viu esse final? Te deixou um pouquinho decepcionado essa questão de tão poucos pilotos na pista, de os grandes figurões não estarem na disputa, né? A gente tinha apenas 15 pilotos na volta do líder, eram apenas 15 pilotos brigando efetivamente pela vitória no fim. E como você viu essa vitória do Buchão? Bom, falar um pouquinho da regra em si, uma regra que creio eu que em breve deve cair por terra, essa regra aí. A NASCAR não deve levar muito longe essa regra, porque não é da cultura da NASCAR isso daí. Acho que muita gente reclamou, muita gente na pista, fora dela, jornalista, vi jornalista reclamando dessa regra via Twitter. Então, assim, essa regra eu penso que deve cair por terra em breve, essa regra aí, ou deve pelo menos passar um ano, mas ano que vem deve voltar a regra antiga, que se podia fazer o que quisesse no carro, o que quisesse, enfim, deve voltar. Não muito interessante essa regra aí, teve pilotos fazendo prestações. O Lando Cássio, pessoal, ele foi um dos que infringiu a regra, tá? Ele ficou mais de 5 minutos parado lá no pit road e conseguiu realmente consertar seu carro e voltar para a pista, o Lando Cássio, né? E foi o 16º colocado, mas ele estava muito mal, ainda conseguiu ainda terminar se bem classificado, o Lando Cássio. E a NASCAR não falou nada, não puniu e valeu, tá tudo certo aí pro Lando Cássio. Ele ficou quase 10 minutos parado no pit road. Então, na minha opinião, essa regra vai mudar, tem que mudar, não gostei, muito chato, não é legal. É legal é realmente ver os carros todos remendados, inteiros, voltando para a pista, e não o pessoal já bateu e já batendo a mão no cinto e indo embora. Fica tipo, não gosto de fazer essa comparação, tá, pessoal? Mas tipo, Fórmula 1, carro na brita. Fórmula 1, carro na brita, não se pode empurrar o carro e voltar na pista. Parou na brita, tem que bater a mão no volante, bate a mão no cinto e vai embora. Então, o NASCAR tá indo para esse mesmo caminho aí, que é bater o carro, não pode voltar. Então, não é isso a NASCAR, não é a identidade da NASCAR fazer isso. Falando do finalzinho da corrida, corrida muito interessante esse final aí, como eu já havia falado, né, o Kyle Larson, ele estava na liderança, ele dialogando na liderança, ele lutando pela liderança da corrida ali nos últimos momentos ali. Voltando um pouquinho a fita, né, quando já estamos naquele single file já na parte final da corrida, cerca de 30 voltas ali, e aquele monte de gente reclamando, ah, mas single file, muito chato, muito chato. Mas quem estava assistindo a transmissão americana, né, estava ouvindo um spotter do Martin Truex Jr. falar para ele: não faz nada, fique aí e você vai atacar a uma volta para o final. Você não vai atacar uma volta para o final. Mas ele foi surpreendido de repente pelo Kurt Busch e mudou um pouco a dinâmica ali. E logo o Kyle Larson ficou sem combustível, acabou ficando caindo para trás ali o Kyle Larson. Sorte dele que foi bem na última volta, no meio ali. E ele tinha poucos pilotos que estavam atrás deles. Então ele foi o 12º colocado ainda, o Kyle Larson. Restou mais 3 pilotos que realmente não chegou perto dele. Foi interessante a vitória do Kurt Busch, um belo movimento. Torci muito para o Ryan Blaine ganhar essa corrida. Ele merecia vencer essa corrida, o Ryan Blaine, porque andou demais todo final de semana. Andou muito no duel, andou muito durante os passes, classificou não muito bem, ele teve um pouco de azar, o Ryan Blaine, mas ele estava andando demais na corrida. Eu torci para o Ryan Blaine. Quem dera se a corrida tivesse mais uma volta, que o Ryan Blaine com certeza ele ia vencer essa corrida. Grande destaque também o Joe Mendigo, conseguindo sua melhor posição em Daytona, terceira colocação. O Eric Mirola mostrando para todo mundo que ainda tem vida ainda, foi o top 5, terminou o quinto. O Paul Manning foi o quinto colocado, fechando o top 10. O Joe Logano, que como eu já havia falado antes, né, que estava ali na luta para o Carl Larson e vinha na linha de baixo sozinho, tentando alguém fazer comprar a ideia dele, mas ninguém comprava a ideia dele. Ainda o Casey Kane ajudou ele, ainda foi o 7º colocado. O Otto foi muito bem, o 8º. O Matt Benedetto, o 9º, fazendo um grande resultado já com esse carro aí. O Matt Benedetto, que estava praticamente desempregado em 2017, conseguiu um carro ali nos últimos momentos, foi acertado o carro 32 ali, da Gulfstream Racing. Então, parabéns para ele. E o Trevor Bayne também, que apareceu no finalzinho com o carro todo arrebentado, né, no finalzinho ainda apareceu ali perto ali para tentar melhorar ainda essa posição dele ali. Mas para mim, um outro destaque que eu preciso falar é o Brendan Gallagher, que se envolveu um acidente, estava com o carro direito todo destruído, que levou uma pancada, se eu não me engano, do Chris Busch, que acabou batendo na lateral dele, quando o Jimmy Johnson acabou rodando pela última vez e provocou um acidente maior ali. Então o Brendan Gallagher conseguiu com o seu 75 todo preto, ainda chegou ainda bem ali na 11ª posição. Foi interessante o final da corrida. O Kurt Busch ali muito bem, sabendo realmente o que tinha que ser feito, ele fez, que foi surpreender a linha de repente. Enquanto todos esperavam a última volta para atacar, ele atacou antes, 2 voltas antes, e o Kurt Busch foi, claro, o vencedor da corrida. Ali perto também não tinha ninguém do nível dele ali para competir com ele ou para tentar impedir ele ali, né? Tanto é que se eu olhar o top 10 todo, né, eu não estou desmerecendo ninguém aqui, mas com certeza do top 10 completo ali, o Kurt Busch é o cara mais experiente, é o cara com o melhor carro, mais preparado para vencer a corrida, e foi realmente o que aconteceu. E claro, né, aquele single file com apenas 12, era 11 ou 12 carros apenas no single file final ali, o resto do pessoal já ficou tudo para trás e um monte de carro fora. Carlos, Lucas, você tem a falar sobre esse finalzinho de prova, a ausência dos carros, como você viu essa regra de não poder voltar e tudo mais? Ah, eu sinceramente assim, Raposo, eu não vejo, eu estava até discutindo isso daí esse final de semana, eu gostava, eu acho bem interessante no caso assim, a questão dos carros poderem sair e tal, tudo mais, consertar, aqueles mecânicos fazendo tudo aquilo, aqueles mecânicos correndo igual doidos para conseguir consertar o carro, era interessante, eu acho que é interessante na verdade também. Eu só não penso, tipo, eu tava até falando, eu gostava disso até, não vou dizer que eu quero que isso realmente não tenha mais, não vou dizer isso daí. Mas eu não acho que pra corrida em si isso faça diferença, porque isso só fazia, no caso, manter o grid maior. Os pilotos até podem gostar disso daí, os pilotos voltarem, tentarem conseguir uma pontuação maior, isso era interessante, isso pra eles era interessante até. Mas eu penso que para a corrida isso não tem muita influência em relação à corrida, isso daí. Eu não acho que isso não tenha modificado assim a corrida, sabe? Ou seja, eu acho que se foram 12 carros do single file no final, seriam 12 carros se tivesse a regra, se tivesse a regra, no caso, valendo ainda para consertar os carros, os mesmos 12 carros seriam quem ia estar disputando no final. Não penso que isso tenha sido grande diferença, assim. Mas eu não tenho referente uma posição mesmo, dizer que eu acho que a regra deu a votar, ou acho que a regra não deu a votar. Eu ainda tenho que pensar mais sobre isso na realidade. Thiago Rosa, no último Cafeteria, você deu uma bola fora sobre esse assunto, não? Então é a sua chance de fazer a sua errata aí. É, pois é, no Cafeteria, enquanto a gente tá falando das novas regras, né? No final eu falei assim, a respeito de uma das variantes da questão de ir pra garagem, que é a questão do o piloto tá parado na área de pit lane, os mecânicos mexendo no seu carro, aí eu falei o seguinte, se porventura, mais de 7 mecânicos, que é o limite, podem atuar na área de pit lane, começam a mexer no carro, o fiscal da NASCAR indica que esse carro tem que ir para a garagem, e aí ele poderia voltar, só que não, e não pode, porque se for feito algum tipo de ajuste por conta de algum acidente, e for esse o motivo que está sendo enviado para a garagem, acabou a corrida. Não dá para voltar. Então esse é o ponto que eu queria retificar. A regra dos 7 mecânicos se mantém. Se porventura passar desse limite de mecânicos mexendo no carro na área de pit lane, né? Aí o carro vai para a garagem. Se tiver sido envolvido em acidente, ele está fora da disputa. E aí, curiosamente, Raposo, eu já tinha dito que a mistura dessas regras fez dessa Daytona um mix interessante. E pro final da corrida, de novo, eu acho que ela foi importante porque o pack de carros foi pequeno para a disputa da vitória. Mas eu tô um pouco com um Herrera nesse sentido. Não ia. Ela não afetou de certa forma, quem seria o vencedor. Essa regra não afeta. Ela mexe um pouco com o espírito da NASCAR, do garagista, que a gente já discutiu no Cafeteria, que o Leonardo Guina mencionou agora. E, além disso, tem um aspecto interessante que eu não tinha pensado e algumas pessoas começaram a colocar, que por conta dessa regra agora, o número de fiscais no pit volta a ser completo, né? Então eles meio que dão ali os empregos de volta dos fiscais que não tinham essa colocação por conta do sistema de vídeos que foi implementado na temporada anterior. Sabemos como é difícil essas questões trabalhistas nos Estados Unidos, sabe? As associações fazem pressão, tudo mais. Não estou querendo dizer que essa regra pode ser uma É, a forma de voltar com os fiscais para eles terem o poder que eles tinham e participar de todas as corridas, como eles participavam, com um número grande ali nos boxes, mas faz sentido isso mudar, isso acontecer. No caso do final da corrida, né, o grande ponto, a questão da corrida ter se decidido daquele jeito foi a corrida pelo combustível, né? O Cole Whip, que estava ali no bloco da frente, ele uma volta para o final, ou duas voltas para o final, ele acabou o combustível. O carro dele acabou o combustível e ele ficou uma volta atrás do vencedor, Kurt Busch, e estava ali disputando, eu estava ali naquele grupo disputando uma possível vitória. E ali os pilotos começaram obviamente a tentar economizar numa pista que é muito difícil economizar. Você no máximo fica atrás de um carro, coloca o pedal, vamos dizer, a meio ponto, mas não pode ficar muito tempo. Você tem que manter o giro do motor alto. Mantendo o giro do motor alto, combustão, o gasto de combustível vai se manter no nível aceitável. Então, aí eu quero fazer uma pensata, algo que já era dito e não dito ali pelos corredores da NASCAR. O Brad Keselowski, por ser grande porta-voz da Ford, sempre falava isso nas suas vitórias por conta de estratégia, mas ao que parece, o carro da Ford realmente, o motor da Ford realmente é o que mais economiza, porque no ataque final quem se destacou foi o Ryan Blaney, que saiu ali do fundo e conseguiu dar um sprint final, e o Kurt Busch, que estava ali na frente, manteve a velocidade, manteve todo o poder ali do seu carro 41, e a Stewart Haas estreando com a Ford, e conseguiu a vitória. E olha só, né, bom jeito de começar essa parceria, melhor ainda se pensar que durante a prova toda, eles trabalharam junto com a Penske, e se Stewart Haas, com os pilotos que tem, Kevin Harvick, Kurt Busch, principalmente os dois, juntos com Brad Keselowski e Joey Logano, trabalharem em super ovais, ainda tem também a Danica, o Clint Boyer também fez uma boa prova, calando algumas pessoas que já achavam que Clint Boyer estava aposentado, Clint Boyer, por causa da temporada passada, poderia ser uma decepção, ele até que se destacou bem, até o momento que foi envolvido em acidente, mas é uma potência para provas em super ovais, né? Seis carros potentes, trabalhando juntos desse jeito, pode ser um fator. E a questão do combustível também pode ser um fator. E aquele mais último detalhe, né, Raposo, para finalizar aí a minha participação, curiosamente, um piloto patrocinado pela Monster Energy ganhou a primeira prova da Monster Energy NASCAR Cup Series. Assim, curiosidade total, você sabe muito bem que existem diversos fatores que fazem um piloto ser o vencedor de uma prova como essa. Só que, curiosamente, teve gente de outros esportes. Eu vi um repórter de futebol americano fazendo essa indagação a sério, do tipo, olha só, olha a teoria da conspiração. A esse ponto, a gente já levantou algumas teorias da conspiração, mas a esse ponto, acho que não dá, né? Acho que já tá de bom tamanho, né? As teorias que nós levantamos, vamos parar por aí. Até porque a gente viu como foi que ele chegou a essa vitória, né? Não foi. Caiu no colo dele, né? No linguajar popular, caiu no colo dele porque os rivais acabaram ficando sem combustível, ele tava ali na frente e acabou herdando essa liderança. Mas é motor Ford, tem que ficar de olho nesse motor Ford que economiza mais que os demais. Então é isso, pessoal, chegando ao fim do programa. Espero que vocês tenham gostado desse crossover. As discussões sobre NASCAR vão continuar ao longo da temporada, né? Vocês têm duas opções, tanto no Trio Wide, no BigOne.com, onde vocês podem ouvir o Trio Wide, e que é semanalmente, então entra mais a fundo nas corridas, fala o detalhe do detalhe, discute mais a fundo, e vocês têm o Cafeteria, né, que é uma periodicidade diferente, ele é mensal, então a gente tenta abordar mais o campeonato, o que tá dando certo, o que tá dando errado, e alguns destaques e tudo, mas sem entrar realmente prova a prova, volta a volta, fato a fato do que tá acontecendo. Dá para compartilhar e seguir os dois programas, com certeza você que é apaixonado por NASCAR, a gente espera por vocês. Se quiser escrever para o programa, né, para Cafeteria, você escreve para cafécomvelocidade@gmail.com e para o TriWide você escreve para bigonebrasil@gmail.com com perguntas e tudo mais. Tem as redes sociais também onde vocês podem interagir. Fiquem à vontade. Então vamos encerrar, vou chamando você, Lucas, para você falar suas últimas palavras. Se faltou alguma coisa, algum ponto que você queria enumerar e não teve tempo e tudo, essa é a sua chance. Fale agora ou cale-se para sempre. Não, Raposo, nada mais a dizer sobre a minha participação mesmo. Acho que a gente abrangiu bastante os pontos principais sobre essa Daytona 500, sobre o que cercou ela, né? Todas as mudanças que nós tivemos. Vamos ver agora como que vai ser o resto da corrida, com as outras corridas, no caso, né? Vamos ver como que vai ser as outras provas, vamos ver se a questão dos segmentos vai fazer diferença em outras provas, em pistas menores. Vamos ver tudo isso, Eu estou muito empolgado exatamente para ver como que vai ser a NASCAR para esse ano de 2017. Estou empolgado, estou torcendo muito para que a categoria volte a ter destaque, volte a ter mais destaque, no caso. Volte a crescer em audiência, que é por isso que a NASCAR está mexendo tanto, que é para a gente conseguir, no caso, voltar a ter a audiência da categoria para ter mais sucessos, para ter mais patrocinadores, o de sempre, né? Pois é, bem, isso é só. Thiago Santa Rosa. Bom, a torcida é a mesma do Herrera. Espero que no final do ano a gente possa falar um pouco menos a respeito das mudanças. E que essas mudanças não tenham tanta relevância em relação, por exemplo, ao quem será o campeão no final da temporada, que fique mais os aspectos na pista, as disputas na pista, com muita emoção, com muitas ultrapassagens, com aqueles finais espetaculares que só a NASCAR proporciona, e isso, claro, tanto na Monster Energy NASCAR Cup Series, quanto na Xfinity Series, quanto na Camp World Truck Series. Enfim, esperamos que o ano seja repleto de boas disputas e emoção. E que nós podemos, até o final do ano, falar isso. Tanto no Cafeteria, que é divulgado no café.autosfera.com.br, quanto no Trio Wide, divulgado no BigOneBrasil.com. Exatamente, eu esqueci, né, do Brasil, a hora que eu falei o nome, eu falei bigone.com, bigonebrasil.com, não deixe de entrar. O Leonardo Guina teve um probleminha aqui no final, então eu já deixo em nome dele um abraço para todo mundo, e TriWide volta semana que vem, o Cafeteria volta daqui uns dias, então um abraço para todo mundo e até as próximas edições. E depois de falar da Monster Energy NASCAR Cup Series, chegou a hora da gente falar da Camping World Truck Series. Sim, essa categoria agora faz parte do Cafeteria, porque você, ouvinte, votou. Nós fizemos uma enquete no final do ano, ou no início do ano, não lembro mais quando foi, mas nós fizemos uma enquete no Facebook. Colocamos lá zilhões de categorias que não estão ainda no Cafeteria, mas são categorias que são acompanhadas pelos membros do Cafeteria. E vocês teriam a oportunidade de eleger duas categorias para entrar neste ano. E a NASCAR Truck Series foi uma dessas categorias e cá estamos nós para falar dela. Tivemos uma substituição neste meio tempo. Saiu Léo Guina e Lucas Herrera e entrou Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. Eu quero saber de você de cara, porque é um assunto tanto da Monster quanto da Camping World Truck Series, a nova regra dos segmentos. Agora que você viu na prática, tá certo que é Daytona, é um ambiente completamente diferente. Mas agora que você viu, te agradou, te desagradou, não foi o que você esperava, foi exatamente o que você esperava? Dê, Diogo, a sua ideia, mande pra gente o que, que você achou, a sua avaliação. Olha, eu gostei de início, deu pra Ver que pelo menos em Daytona funcionou, né? Muito cedo pra gente ter alguma noção de como isso vai se desenrolar durante o campeonato, mas pelo menos nessa primeira prova Daytona funcionou. É claro que Daytona é super diferente de tudo, mas pelo menos aqui a gente teve um exponencial aí. Tivemos diversos acidentes, né, durante a corrida, alguns deles sim ligados à questão dos segmentos, um deles inclusive no fechamento, se não me engano, do segundo segmento, bem na uma volta, duas voltas antes do fechamento do segmento barra estágio, como queira chamar. Então, faz a gente acreditar que os pilotos estavam tentando buscar chegar à frente, né? Nós tivemos o Sauter, né, liderando os dois segmentos, os dois primeiros segmentos, o que pode dar uma noção de que ele acabou dominando e tal, mas nem foi o caso. A gente tem uma variação bem interessante entre líderes ali, mas acho que funcionou, pelo menos nessa prova inicial funcionou. Só que, enfim, Super Speedways a gente tem, sei lá, 12 durante o ano, né? Então não é uma base pra gente levar pra campeonato. Vai ter que ver aí as próximas provas, ver como se vai se desenrolar pra gente ter uma noção mais clara de que de se esse sistema funciona ou não. E é sempre bom bater no ponto de que esse sistema tá nas três categorias, né, NASCAR Cup Series, Xfinity Series e Truck e Cup World Truck Series, mas eu realmente acho que ela vai ter um funcionamento muito diferente em cada uma das categorias. E aqui na Truck Series acho que talvez seja a categoria que mais esse sistema mais deva aparecer, até por essa questão de equipamento, os pilotos, muitos pilotos jovens também que estão precisando mostrar trabalho, e essa questão dos segmentos vai ser um que a mais para eles se mostrarem. Então eu tenho fé que vá funcionar na Truck Series, funcionar bem, como aquele plano inicial que a gente colocou no programa de algumas semanas atrás, mas vamos ver se nas próximas etapas a gente tem essa confirmação de que está funcionando. Exatamente. E Rosa, na Camping World Truck Series, né, foi a primeira vez que a gente viu de fato. E o primeiro segmento, então, foi realmente a primeira vez. E a gente viu algo que deixou os fãs loucos nas redes sociais, né? E o pessoal na televisão também, achando que aquilo seria a regra, de que já vi muita gente batendo o martelo, de que funcionou a regra, porque realmente na Camping World Truck Series uniu pilotos inexperientes, pilotos jovens e... ser a primeira vez da regra, né? Eles estavam meio que conhecendo também, e aconteceu um acidente no finalzinho, porque estava todo mundo querendo vencer aquele segmento, aconteceu um mini big one ali no, perto do fim do segmento, e a vitória acabou ficando com o Sauter, como o Diogo falou. Exatamente, Raposo, e a gente tem que pensar da seguinte forma: não é só a questão dos pilotos novatos, mas também tem todos aqueles fatores que nós colocamos na discussão sobre a Monster Energy NASCAR Cup Series. A questão de ter uma nova regra, pilotos chegando à categoria, o carro que teve algumas alterações e que ficou um pouco mais nervoso. Então, assim, essa série de fatores juntas criou esse ambiente, mas criou um ambiente que é muito propício em Daytona, onde as velocidades são muito altas, os carros andam extremamente próximos, não é questão de andar a meio segundo, não, eles estão andando ali cada um separado por milésimos de segundo, né? São até 30 carros no mesmo segundo em um determinado momento da corrida. Isso faz uma grande diferença, é um fator sim determinante para acontecer esses tipos de acidente. E claro, como o Diogo disse, não é determinante dizer que a regra deu certo ou errado, como a regra também vai dar certo por conta do que aconteceu aí. Temos que esperar e tudo mais. O que a gente pode destacar e destacar de novo com um pouco mais de ênfase é a questão de alguns pilotos novatos estarem envolvidos nos acidentes iniciais, mas outros também já passaram por ele logo nessa primeira etapa e aí foram e chegaram ao final da corrida e se destacaram. Então é importante notar que não é um fator certo a questão da juventude. E por falar em juventude, Diogo, vários homens, né, até devido àquela regra, né, de limitação agora dos pilotos da Cup correrem nas categorias de base, não vão poder fazer quantas quiserem, tem uma limitação. Então a gente está vendo muitos nomes novos chegando aí. A gente tem o Nohan Gregson correndo aí no truck do Kyle Busch, né? Temos também o nosso querido Austin Cindric, que o Thiago Rosa daqui a pouco vai contar um pouquinho a história do Austin Cindric. Nós temos também o Chase Briscoe, né? O Chase Briscoe, que apesar do sobrenome não tem parentesco nenhum com o Ryan Briscoe. Então são nomes interessantes chegando esse ano na categoria, unidos com nomes ainda jovens que continuam por lá, como Christopher Bell, como John Hunter Nemechek e o Ben Rhodes e outros nomes. Então acho, Diogo, não sei se você concorda comigo, que a perspectiva criada com esses nomes para a Truck Series em 2017 é excelente. Sim, é sim. E todos esses caras estão em trucks de grande qualidade, né? Acho que isso que é bom destacar, né? Só que eles estão vindo e vão participar. Eles vão participar e vão estar em trucks de qualidade já comprovada, né? Então, eu citaria também o Cody Coughlin. Já fez muitas provas no ano passado, mas essa temporada de estreia, de fato, vai ser a temporada de estreia de fato dele. E Grant Infinger, que se não me engano já até venceu a corrida no ano passado. Mas essa também vai ser a primeira corrida, a primeira temporada de rookie completa mesmo dele. Os dois vão estar com a Tal Sport, que tem um bom equipamento. Mas aí você tem piloto, você tem o Gregson na Kyle Busch Motorsports, você tem o Senior, que você já citou, junto com a equipe do Brad Keselowski, Justin Haley fazendo temporada full-time também, vai ser o rookie na GMS Racing. Então, assim, tanto muito boa, em trucks muito bons. Então, vamos ver como eles se desenrolam aí, né? É um pessoal que a gente, muitos deles a gente viu fazendo prova já na Truck Series, alguns deles a gente viu nas categorias regionais, né, na K&N East ou West, mas durante o ano aí a gente vai dar uma olhada como esses caras vão se desenrolar. São muito jovens, então é complicado falar, porque pode ser que cheguem e não consigam fazer algo, ou não consigam se apresentar como a gente espera, ou pode ser que façam o que, por exemplo, o Iron Byron fez ano passado, que a gente tinha assim uma expectativa, só que o menino surgiu para ganhar 6, 7 corridas no ano. Foi um negócio absolutamente impressionante. Então é bem difícil de prever, mas vale muito a pena ficar de olho nesses caras. A Truck Series, ela virou meio que uma casa, né, de chegada para jovens pilotos. Em anos anteriores, décadas, eu diria, atrás, a gente tinha muitos pilotos já super experientes, fixos na categoria, que levavam a categoria como o seu máximo, né? E a gente ainda tem alguns pilotos assim, e ótimos pilotos, inclusive, Timothy Peters, Matt Crafton, enfim. Mas tem um quê na categoria hoje em dia, já há alguns anos, na realidade, que serve muito de revelação de pilotos, aquele primeiro passo para aqueles pilotos que estão vindo das categorias regionais. Isso funciona muito bem. E nesse ano, a gente tem uma turma ainda mais forte. Então vai ser interessante como eles vão conseguir desenrolar aí. Só para terminar, eu queria colocar o nome do Todd Gillan, que é um cara que foi campeão da K&N Pro Series West, acho que West, confesso que não tenho certeza, mas já tem, enfim, família envolvida com a NASCAR. O avô dele correu lá atrás, o pai dele, o David Gillan, também correu, apesar de o pai dele ter qualidade muito duvidosa, mas ele começou muito bem em categorias regionais, passou para a K&N, se apresentou bem demais, vai continuar lá na K&N para brigar pelo título mais uma vez, mas vai fazer algumas provas aqui no Truck 51, se não me engano, da Kyle Busch Motorsports durante o ano, né? Ele não é full time, só acho 5 ou 6 provas será fazer durante o ano, mas é pouco, mas vale a pena ficar de olho nele, porque é um cara que também vem chamando muita atenção. Dizem que o Todd Gillan é o piloto bom da família. Dizem. O avô dele, eu confesso que eu não lembro, eu tô tentando lembrar o nome do pai do avô dele, mas o avô dele eu não assisti, enfim, ele correu lá pra trás. Mas dizem que o avô dele também tinha uma qualidade grande, né? O pai dele, enfim, a gente viu. Não, o David Gillan, né, é bem fraco. Que maldade desses garotos, que maldade. Mas Sosa, o outro lado, né, dessa juventude na categoria foi a quantidade de acidentes. Eu não sei se a gente deve colocar tudo na conta da juventude, quero até te ouvir ou não, se você acha que é diferente, mas a gente já começou tendo um big one logo no começo da corrida, né, que a gente comentou aí, envolvendo o Noshan Grashan. Ele levou junto o Tommy Jean Martins, o Austin Cindric, o JJ Ely, Tyler Young. No meio da prova, né, perto do segmento, tivemos outro. E no final, né, um até que poderia ter causado algo mais sério. O Ben Rhodes, que começou aquele acidente, mas que levou, por exemplo, o Matt Craft a dar uma capotada incrível e tudo mais. Então, você vê alguma ligação com essa juventude, com essa falta de experiência? Você acha que não? Daytona é um lugar para isso acontecer, independente de experiência de pilotos. Até porque nas outras categorias também tiveram acidentes. Qual a leitura que você faz? Eu acho que assim, conta, sempre vai contar a experiência. A gente, ao longo dos anos, já viu acontecer em algumas provas da Truck Series, muitos acidentes, e tivemos provas da Xfinity e da Cup Series, né, da Monster Energy NASCAR Cup Series, em que não ocorreram tantas batidas por conta de toques ou por conta dessa alegada falta de experiência desses pilotos, né? O caso que chama mais atenção, com certeza, foi o primeiro, não foi nenhum Big One, mas o primeiro acidente envolveu vários carros, e alguns deles eram pilotos jovens, pilotos que a gente vai, durante o ano, observar, inclusive. Já falando do Austin Cindric, rapidamente, ele é filho do Tim Cindric, que é o chefe, é hoje o presidente da Penske, né? Ele só está abaixo, ou estaria abaixo do Roger Penske, que é o dono de tudo, né? Ele que comanda no dia a dia a equipe, enquanto o Roger Penske está numa função lá de dono, enfim, é ouvido, mas não é o cara que toma todas as decisões operacionais. Já o Tim Cindric toma, e o Austin Cindric é talvez o futuro aí da família para as competições. O Austin Cindric, até a gente estava falando com o Diogo Gomes, e ele lembrou bem, ele fez algumas provas no Pirelli World Challenge, foi dali que eu lembrei, que eu vi algumas coisas que eu não gostei tanto do que ele poderia mostrar, lógico, jovem também, correndo com pilotos mais veteranos, mas ali com GTs, ele em algumas corridas, e essas corridas, para quem não sabe, estão disponíveis ali no YouTube, no canal da Indy, né, do ano passado. Você vê algumas provas lá junto com o final de semana da IndyCar. Essas provas foram bastante regulares. Em compensação, ele teve algumas provas boas na Arca e algumas provas boas nas categorias regionais. Mas é um piloto que vem com um sobrenome que talvez leve alguma discussão, principalmente nesse início de ano, onde pilotos jovens são questionados por levarem patrocínio e tudo mais. O que, que um Cindric pode fazer numa categoria onde o pai dele é dono de, ou participa de uma grande operação de uma das maiores equipes norte-americanas? Então, esse questionamento vai acabar sendo forte em cima dele, com certeza, mais até do que os demais competidores, sobre essa questão de juventude. É até importante ressaltar, né, que ele corre no Truck 19, que é um truck da equipe do Brad Keselowski, que é um funcionário da Penske. Ele tem parceria técnica com a Ford e tudo mais, enfim. Sim, então, tudo ligado. Assim, deve ter dedo, mão, braço e ombro do pai dele ali nessa contratação aí. Então, eu acho que é um piloto pra gente ficar de olho. Acho que é errado a gente condenar um cara só porque o pai tem influência. Mas a gente também não pode fechar os olhos porque esse cara tá com uma condição tão boa aí. Porque o pai tem influência, né? Tem os dois lados da moeda, então a gente vai ficar de olho neste piloto no decorrer da temporada, com certeza, pra gente ver qual é desse Austin Cindric. Agora os pilotos vão pra Atlanta, né? Segunda etapa do ano, uma pista completamente diferente de Daytona, outras características, e vai ser uma oportunidade de a gente fazer uma nova avaliação da questão dos segmentos e tudo mais. Estaremos de olho aí pra gente falar no próximo Cafeteria. Completando aí, né, passando os 10 primeiros colocados da corrida, o Kaz Grala venceu, né, sobrou na mão dele no final, depois do acidente que aconteceu, e é um piloto que poucos apostavam nele e venceu, seguido do Austin Wayne Self, o Chase Briscoe, né, conseguindo um belo terceiro lugar na estreia, e aí vem os dois Nemechek, né, o John Hunter em quarto e o Joey na quinta posição, Riggins Smith em sexto, Scott Lagasse Jr. em sétimo, Christopher Bell em oitavo, JJ Elinone fechando o top 10, o Mitt Snider, não sei se é assim se fala, mas acho que é assim que fala, o Mitt Snider, fechando os 10 primeiros colocados. Diogo Gomes, pra gente fechar com a Truck Series, alguma coisa que você queira ressaltar, algum ponto que faltou falar? Não, eu queria adicionar só em cima do Kaz Grala, né, que você acabou de citar, apenas 18 anos, né, um cara que extremamente jovem, já tinha feito algumas provas no ano passado, em provas curtas, claro, de ovais curtos, deveria dizer, e se apresentou muito bem, né, já chamou bem a atenção, já vem de temporadas bem interessantes nas regionais, nas categorias regionais, então é um cara realmente para se olhar, né, se a gente falou tantos nomes, tem que bater em cima mais uma vez do nome do Kaz Grala. Tem um truck bem bom, tem uma equipe forte por trás dele. Vamos ver como ele se desenrola aí durante a temporada. Fez a pole, né, para essa prova de Daytona. Na corrida teve sempre ali na frente. Como você falou, teve o Big One no final. O Matt Crafton, que muito possivelmente ia vencer essa corrida, acabou virando de cabeça para baixo ali. E outros pilotos também que estavam mais à frente tiveram problemas. Então a vitória meio que sobrou, naquele estilo bem Daytona, sobrou nas mãos dele ali. Bela vitória para ele. Mas não sei se esse estilo Daytona, né, não sei se reflete muito bem qual o real potencial dele. Então vamos esperar aí como o ano se desenrola. Se a gente falou que nós temos que prestar atenção em tantos nomes, acho que o Kaz Grala talvez seja o nome que mais chama a atenção aí pra gente olhar para essa temporada. E até completando a minha participação também, Raposo, é isso que é interessante da Truck Series, que eu acho que chamou a atenção dos nossos ouvintes, né? Essa questão entre os pilotos jovens, os pilotos mais veteranos, e eles como estão entrando, os jovens no caso, estão entrando para as categorias nacionais, é uma categoria que acaba servindo como base e tem muitos pontos que poderão, ao longo do ano, trazer boas discussões. Tomara que tenhamos brigas, enfim, disputas, tudo que marca a NASCAR em si, para a gente poder trazer para a cafeteria na Truck Series. Tomara, é isso que a gente espera, estaremos aqui o ano inteiro acompanhando e trazendo para vocês tudo o que de melhor acontece na categoria. Vamos passando agora a nossa vinheta e vamos para a próxima categoria. E agora é hora da gente falar das duas rodas, porque o Mundial de Superbike começou no último final de semana em Phillip Island. Que pista maravilhosa que é aquela, que tomadas de câmeras sensacionais, os pilotos vindo, né, porque ninguém andava sozinho, andava sempre em grupo, disputando posições, fazendo ultrapassagens, eles vindo e aquele mar azulzinho ao fundo, realmente sensacional, Thiago Rosa, o ambiente não poderia começar melhor a Superbike, fora a corrida, né, tirando o ambiente, fora as corridas que foram eletrizantes também. Eu diria mais, Thiago Raposo, eu diria que o ambiente ornou com as corridas, que foram tão lindas quanto. Se o Mundial de Superbike, que todo ano a gente fala, ó, pro nosso público, tanto cafeteria quanto do Café com Velocidade, que de vez em quando fala de MotoGP, a gente lembra, tem uma outra categoria, que é aquela das motos. As motos que você compra nas concessionárias, né, nos autorizadas, tá certo que vocês têm que desprender um pouquinho mais de grana para comprar essas motos, mas elas estão aí disputando um campeonato multimarca extremamente competitivo e extremamente prazeroso de assistir. E prazer é a palavra que eu tive ao ver essa corrida. As duas provas do final de semana em Phillip Island foram sensacionais, foram de tirar o fôlego e aquela coisa. A gente vai entrar nessa discussão também. Se continuar o ano todo com um nível dessas provas que aconteceram agora, para mim não tem problema. Pode o mesmo piloto ganhar todas as corridas. Eu estarei satisfeitíssimo com o que eu vi. Mas Diogo Gomes, é aquele fã que não tem muito tempo de acompanhar, aquele cara que acompanha mais os resultados, ele vai pegar a tabela e vai falar, mas o Jonathan Rea de novo? Ah, não tem graça assistir isso, só esse cara que vence. Sim, vai, né? É uma pena que se o fã continua fazendo isso, ele tá há 3 anos fazendo isso errado, né? Porque há 3 anos, 2 anos completos, e agora entrando nesse terceiro ano, que o campeonato ele tem essa base, onde um piloto domina, vence uma série de corridas, tá sempre no pódio, tá sempre próximo disso, vence o campeonato com até certa facilidade, eu diria, mas isso não reflete o que são as corridas, né? A gente tem corridas de grande uma qualidade. Agora, em Felipe Ayres, a gente teve mais um exemplo disso. O Rosa já falou bem com a incrível que foram as duas corridas. E nas duas corridas nós tivemos o John Torrey vencendo. Ele já é líder do campeonato, já até com certa vantagem. Então, é o exemplo perfeito do histórico do campeonato aí nos anos mais recentes, mas enfim, isso é algo que tem que parar de ser feito, né? Você tem que começar a assistir as corridas urgente, porque as corridas geralmente chamam muita atenção, grandíssima qualidade. A gente vai desenrolar agora durante esse quadro, mas a gente tem novas marcas chegando, novos pilotos aparecendo, isso tende a deixar as corridas ainda mais interessantes do que já foram nos últimos anos e do que já foram até agora em Felipe Ayres, né? Com certeza. Rosa, se a gente olhar a diferença do primeiro para o segundo colocado, é coisa absurda, né? O Jonathan Rea, na primeira, ele terminou 42 milésimos à frente do Chas Davis. E na segunda, 25 milésimos. Ou seja, se a gente somar a diferença dos dois nas duas corridas, dá 67 milésimos. Que não é nada, né? 67 milésimos, eu acho que... você não consegue formular nenhum tipo de pensamento, algumas respostas, algumas perguntas, aliás, que são feitas no dia a dia, perguntas simples como: você quer um café ou não? Aliás, se você quiser um café, o Café com Velocidade está aí para te suprir. Tirando esse comentário um pouquinho infame, exatamente, obrigado pela sonoplastia, é impressionante o que representa essas duas chegadas, né? A disputa foi muito intensa, foi muito grande, mas não foi só uma disputa entre Jonathan Rea e Chas Davis. Isso que é legal da gente dar ênfase. Tanto Rea quanto Davis chegaram no momento decisivo com chance de vencer, mas eles tiveram que batalhar, tiveram que suar. Aliás, a gente vai ter até que mencionar que a principal mudança desse ano na competição é a alteração para o grid da segunda prova, né? Que tem a inversão, uma inversão um pouco diferente do que acontece em outras categorias. Daqui a pouco eu acho que alguém vai explicar direitinho essa regra, porque eu vou ficar com ênfase nos pilotos ali que apareceram e disputaram também. Porque, Alex Lowes, Javi Forez, Marco Melandri, que principalmente na segunda prova foi super bem. O Tom Sykes é um, assim, né, começou um pouco um pé atrás ali, tudo, na primeira prova ok, foi bem, mas na segunda, por ser uma mesma moto, e é a moto campeã, que é a Kawasaki, olhei com um pouco de atenção. Mas foram tantos pilotos que se destacaram ali no bloco da frente, até o, podemos citar, o Camieira ali chegando, enfim, Vandermark também chegando, mas um pouco eclipsado pelo desempenho do Lewis na segunda corrida. Isso foi interessante, isso foi bem legal para uma disputa que promete para o ano todo, tomara que seja assim. Só fazendo uma vírgula, né, Diogo Gomes? Eu falei que foram 67 milésimos somado a diferença do Rea para o Davis nas duas corridas. Se a gente contar a Super Sport, sobe para 68 milésimos, de 67 para 68, porque na Super Sport foi um milésimo, e eu acho... Eu até falei isso no fim do grid. Eu gravei o fim do grid essa semana com o Bruno Shinozaki sobre Superbike. Eu recomendo que todos ouçam. Eu até acho que só foi um milésimo porque não tinha a quarta casa decimal e foram obrigados a arredondar para um milésimo, porque aquilo para mim foi um empate. Então fica a dica aí também para acompanharem a Super Sport, a categoria de base, que também é sensacional. Mas, jogo, batendo nessa tecla que o Rosa falou, né? Sensacional ver o Yamaha, né, lá na frente. Acho que é muito cedo também pra gente bater o martelo, porque a gente sabe que Felipe Ayres não é um circuito um pouquinho mais amarrado, a Yamaha sofre um pouco com a velocidade de reta, pode ser que em outros circuitos eles não apresentem o mesmo desempenho, mas dá uma alegria inicial realmente ver três montadoras ali brigando, né? A Honda precisa chegar, a BMW precisa chegar, mas se a gente contar que a MV Agusta também estava lá com o Camier brigando, são quatro montadoras, é muito mais legal, né? Ver um campeonato com vários pilotos de várias montadoras brigando. Vamos ver se isso se torna realidade nas próximas. Não sei se você acredita, qual é a sua sensação? É bem legal. Eu realmente vejo a Yamaha chegando mais forte. A Yamaha voltou à categoria, né, do ano passado, é bom a gente lembrar. E eles já fizeram uma moto muito boa em stints curtos, né? Eles conseguiram poles, inclusive, no ano passado. E era aquela moto que no início aparecia bem e durante a prova você acabava se perdendo. Nesse ano, nessa primeira prova que a gente teve, né, que é composta por duas provas, duas corridas, a gente viu o Lowe's ali na frente o tempo inteiro, né? Girando bem ali na frente, chegou a estar na posição de pódio, chegou a ultrapassar as Kawasaki, as duas de uma vez só, inclusive, na segunda corrida, brigou entre as Ducatis, realmente foi interessante. Ele chegou muito próximo de conseguir o pódio né, nas provas. Ele foi quarto em ambas as corridas. Então, assim, realmente foi muito interessante ver o Lowe's, principalmente ver a Yamaha ali na frente. Parece ser uma moto bem evoluída com relação ao ano passado. Agora, como você falou, mostrou alguns defeitos, e esses defeitos em rounds específicos do campeonato tendem a dar uma prejudicada. Então, o que eu posso pensar nesse início aqui é uma moto que parece ser interessante, mas que em determinadas provas ela vai acabar não aparecendo tão bem, ou seja, não é uma moto tão regular como a gente viu com relação a Ducati e principalmente com relação a Kawasaki no último ano. A chegada de novas montadoras, novos competidores, enfim, é super interessante, né? E nem são novas montadoras, né? Eles já estavam aí no ano passado, eles só estão vindo mais fortes. A MV Agusta, como você falou, tem só um piloto solitário ali, mas que aparece bem. A Honda, é bom a gente destacar que está estreando uma moto completamente nova esse ano, então eles sofreram muito. Diga. Talvez foi uma decepção inicial a Honda, né? Olhar assim, ver aí com uma dupla forte, né, continua uma dupla forte, até talvez comentando, o Bradle vem com a marca de ser um piloto que teve algum sucesso em um determinado período da MotoGP e vem para a Superbike pilotando o que seria a moto definitiva da Honda, e o que a gente viu no início foi um equipamento que precisa de muitas melhorias, né, o Diogo? Precisa de muitas melhorias. Os dois passaram o final de semana inteiro andando fora do top 10, isso na Superpole, né, que é como eles chamam o qualifying deles. Corrida 1, corrida 2, sempre fora do top 10. O Hayden, que apareceu um pouquinho ali na frente, Nick Hayden e Stefan Bradelson formam a dupla dessa equipe, dois ex-pilotos da MotoGP, né, o Hayden obviamente já foi campeão, inclusive. Então, e venceu a corrida no ano passado, foi uma estreia dele na Superbike. Então, pilotos, eu acho que eles têm. São pilotos que têm sim sua qualidade. Agora, a moto realmente, esse início foi bem complicado. Eu tinha toda uma esperança com relação a essa moto, porque a Honda já vinha há muitos anos com a mesma moto, e era uma moto que ela até chegava, disputava pódio, coisa do tipo, mas não tinha aquele que a mais para brigar por vitória. A vitória que eu me referi do Hayden no ano passado foi na Malásia, embaixo de muita chuva, então nem entra nessa conta. E quando eles finalmente chegaram a renovar totalmente a moto, eu tive a esperança de que eles podiam vir para frente. Na verdade, eu ainda tenho essa esperança. Só que esse início realmente foi bastante complicado. Nick Hayden falou pesado, né? Falou que estava com expectativas altas e se decepcionou muito nesse início. Então, vamos ver o quanto eles vão demorar aí para conseguir desenvolver, tirar o potencial que essa moto ainda tem e tentar jogar isso para frente, tentar ir mais adiante. Mas a perspectiva de ter Kawasaki, Ducati, que a gente já tem, com a Yamaha chegando, que a Honda vindo com a nova moto, é algo bem interessante. Eu sempre tiro a MV Agusta porque tem um suporte de fábrica, sim, interessante, mas a MV Agusta é obviamente uma fábrica bem menor que essas outras, e até, como eu já falei, usa apenas uma moto de fábrica nessa categoria, mas sim, o Kamiya vem mostrando seu potencial, andou muito bem, tinha feito provas interessantes no ano passado, mas esse ano realmente, nessa prova de piada, se mostrou muito bem. E a BMW, na realidade, é uma equipe que não tem apoio de fábrica, né, totalmente privada, então eu confesso que eu não coloco lá grandes experiências, até nem tem todos esses pilotos. E a Aprilia com o retorno do Laverte, acredita? Acredito, sim, eu acredito na moto, eu não acredito no Laverte, acredito na moto do Eugene Laverte, né, que fica bem claro. Eu gosto dele, não acredito. Não, não é uma crítica não, eu gosto dele. Mas não sei se vai ser o cara pra bater com o Jonathan Rea, Chas Davis. Ele não parece estar em todo esse nível, apesar de no ano passado, quando teve na MotoGP, até ter feito um trabalho legal. E quando ele, antes de subir pra MotoGP, quando ele estava na Superbike alguns anos atrás, ele também vinha bem. Eu gosto de Ian Laverty, mas não sei. Eu coloco mais fé no Salvadori, que é o companheiro de equipe dele, né? Nessa equipe que tem o suporte de fábrica da Aprilia, do que neles. Salvador é muito jovem e muito, mas muito rápido. Agora, o tanto que ele é rápido é o tanto que ele comete erros. É impressionante como ele não consegue se manter em cima da moto. Ele cai muito, né? Nesse final de semana caiu umas duas ou três vezes, inclusive, incluindo qualifying e corridas. É, então tem que se acertar aí, mas é um menino muito rápido. Vamos ver. O Jon Lovett até apareceu bem na segunda corrida, quando a gente naquela inversãozinha ali do grid. É, ele até apareceu bem, mas, enfim, caiu. Não sei até quando está em cima da Aprilia, né, que está fazendo esse retorno com o apoio da fábrica, mas pode ser que consiga, assim. Há alguns anos atrás, dois, três anos atrás, a gente viu a Aprilia não bater, mas a Aprilia tentar chegar perto ali de se equiparar com a Kawasaki na briga pela liderança, né? É, então... Vamos ver. A Aprilia ganhou em 2014, foi ela campeã com o Guitolin. Sivian Guitolin. Exatamente, mas 2015, quando o Rio já foi campeão de Kawasaki, eles também estavam ali próximos, não? Eu acho que sim. Não, sim, é que o que eu quero dizer assim, em 2014... Eles venceram, de fato, né? Eles estavam ali no topo, a Aprilia deu vamos dizer, um passo para trás. Eu acho que até por conta do próprio investimento da marca já esboçando um retorno... Eles saíram do campeonato, né? Porque eles tiraram o suporte de fábrica para concentrar na MotoGP. Agora que retornaram com o apoio de fábrica. Exato, exatamente. Então isso aí... E aí eu acho que entra até no seu comentário sobre a MV Agusta. Agusta, né? Que... Algumas fábricas não tem como, por exemplo, ter o mesmo desempenho que tem Honda e Yamaha, ou podem ter Honda e Yamaha, porque são fábricas com suporte técnico e financeiro menor. Isso sem sombra de dúvida. Agora, a Aprilia, com certeza, podia estar num patamar assim de disputa muito mais alto. Quem está nesse patamar hoje junto com a Kawasaki é a Ducati. A Yamaha tá tentando voltar a esse patamar depois de conquistar título há algum tempo atrás. Saiu e voltou e agora tá com uma boa moto, né? Mas voltamos. É legal ver esses caras, esses pilotos, tendo condições porque o campeonato tá se desenvolvendo. Eu acho que aqui, Raposo, para voltar para você, e também não sei se o Diogo quer completar alguma coisa, mas só deixar um comentário rápido. Vale dizer que, de novo, a Dorna acertou, né? Quando a Dorna assume o Superbike, o campeonato era um campeonato que rivalizava muito com MotoGP e não tinha tanto destaque. Hoje em dia, as duas trabalham bem próximas, mais juntas, por ter o mesmo organizador, e o campeonato tem uma consistência técnica e um dinamismo que outras categorias pelo mundo não têm. Então, assim, palmas para a Dorna, porque assim, o que ela tem de chata com restrição de acesso a conteúdo em mídias sociais, ela acerta na gestão desportiva referente aos campeonatos dela. Dorna, assume a Stock Car, por favor. Ah, seria maravilhoso. Mas, o Diogo, só te chamando mais uma vez, você tava falando, né? Mas o Salvadori caiu. E o Melandri também caiu. O Marco Melandri é outro que retorna de Ducati. E também foi ao chão, né? Vinha fazendo uma boa corrida. O que você acha que vai ser esse retorno do Melandri? Você acredita que ele vai voltar às boas formas? O Melandri, que a gente viu até nessa época aí que o Rosa falou, né? Da Aprilia, correndo com o Guitoli. Ou você acha que não? Eu acho que sim, o Melandri já mostrou, né, alguns anos atrás, que tem potencial. Se não me engano, ele estava até parado antes de fazer esse retorno agora com a Ducati, mas é um cara que, em anos recentes, quando esteve correndo, se mostrou muito bem. Claro que sempre tem a questão da experiência, comparativo, né, e no ano passado, ou melhor, nos anos anteriores, a Ducati tinha o Giuliano, né, que é um piloto que sofreu muito com lesões e que não vinha apresentando resultados ali compatíveis ou parecidos com como que era julgar aí com o Chas Davis, né, então você teve o Giuliano saindo em bem baixa. Então, se você for fazer a comparação direta com esse que foi o segundo piloto da Ducati por alguns anos aí, talvez o Melandri nem precise de tanta coisa assim já para se mostrar melhor, né? Mas o Melandri é um maior que isso, né? Maior do que apenas compor a equipe, né? Um cara que ele vem pra mostrar trabalho realmente. Não sei se vai conseguir bater o Davis, porque o Davis tá, já vem uns dois anos já num nível muito alto. Mas vai ser uma briga interessante aí, né? Ele caiu na primeira prova, quando ele vinha ali no top 4, top 5, brigando bem ali na frente. Caiu sozinho, uma pena enorme. Na segunda corrida ele conseguiu terminar no pódio, né, na terceira colocação, mas mostrou que estava ali na frente. Na primeira prova ele também vinha nessa base até cair, mas é um cara que, fazendo a comparação direta com o que a Ducati tinha nos anos anteriores, na certa é bem melhor. E aí a maneira como ele vai se desenrolar durante o campeonato, a gente vai precisar sentar e assistir para ver como isso vai acontecer, mas eu gosto bastante da volta do Milan, e nesse início de campeonato, eu até esperava que ele fosse sofrer um pouquinho, ou melhor, nessa primeira prova, eu até esperava que ele fosse sofrer um pouquinho por estar voltando depois de algum tempo parado, e ele já voltou brigando na frente, já voltou conseguindo pódio. O início, pelo menos para mim, me pareceu bem, bem interessante. Só pra gente fechar então, explicando rapidamente, né, o grid invertido que o Rosa chegou a comentar, me agradou muito. Eu confesso, e até compartilhando uma opinião do Bruno, né, do fim do grid, que entre os novos primeiros enfeitaram muito, talvez não havia necessidade de enfeitar tanto. O que acontece, né, os pilotos, as filas na moto são 3 pilotos por fila, né, ao contrário de Fórmula 1 e categorias de monoposto que estão acostumados, que são 2 carros, na moto são 3 ali na fila. Então eles invertem ali as 3 primeiras filas, mas não é simplesmente inverter. O que eles fazem? Eles pegam os pilotos da primeira fila e jogam para a terceira fila, mas invertido. Então o primeiro passa a ser nono, o segundo passa a ser oitavo e o terceiro passa a ser sétimo. Os pilotos da segunda fila, eles sobem para a primeira fila na mesma ordem. O quarto vai para o primeiro, o quinto vai para o segundo e o sexto vai para o terceiro. Se vocês pudessem me ver agora, vocês iam ver minha mão gesticulando aqui, movendo, para não me perder. E a terceira fila sobe para a segunda fila. Então é isso que acontece. Deram enfeitada ali. Eu acho que vai ter aí, vai aumentar um pouquinho a graça, vai dar um pouquinho, mas não vai chegar a prejudicar ninguém. Porque na moto se ultrapassa muito fácil. Então eu vejo esses pilotos que venceram a primeira corrida, os pilotos do pódio da primeira corrida que vão cair para a terceira fila, se recuperando muito facilmente na segunda. E isso não vai ser ponto negativo. O que eu acho muito positivo desse sistema é daí para trás, do décimo para trás. E aí eu acho que GP2, GP3 e todas as categorias que fazem grid invertido deveriam copiar, porque a solução foi magnífica. Em vez de décimo para trás ser as posições da primeira corrida, em que terminar a primeira corrida, como acontece na GP2, né? Na GP2 inverte os 8 primeiro. Do nono para trás é o resultado da corrida. E o que acaba sendo injusto às vezes, né? Porque às vezes um piloto faz a pole, larga entre os primeiros na primeira corrida, e aí vem alguém, bate nele, ele abandona a corrida, ele acabou com o final de semana dele. Porque no outro dia, como ele não terminou a corrida, ele é obrigado a largar lá do fim do grid. E na Superbike, nesse sistema, não, né? Do décimo para trás, eles olham para a classificação. Então, pegando esse novo exemplo, se o primeiro colocado sofre um acidente porque alguém bateu nele, em vez de largar de último, ele vai largar de décimo. Porque ele tinha pole, né, do grid. Então, como ele não ficou entre os 9 primeiros, ele não tá ali na inversão, mas ele larga em décimo. Então eu achei isso super interessante, super justo com quem vai mal na primeira corrida, mas tem uma boa posição de grid. Que às vezes ele vai mal por problemas dele, por erro dele, mas às vezes não é. Às vezes o cara tá lá e vem o cara e enche ele. Ele não tem nada a ver com a história e acaba com o final de semana dele. Porque no outro dia ele está condenado a largar do fim do pelotão. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o assunto, tá aberto o microfone, mas eu achei sensacional o sistema de décimo para trás, e eu acho que entre os novos primeiros vai ter pouca influência, porque nas motos se ultrapassa muito fácil, se consegue recuperar muito fácil quem tem uma moto boa. Pode ser que uma e outra pista, as Kawasaki, as Ducatis tenham mais dificuldades em avançar, mas eu acho que nos novos primeiros vai causar pouco impacto. Eu também tô contigo. Acho que essa solução foi bem interessante nesse sentido, para os últimos, ou a partir do décimo colocado, porque abre um leque de pilotos fortes conseguindo andar ali num posicionamento de grid, onde a disputa ficaria equilibrada, né? Então, acho bem legal. Acho que ali eles acertaram bastante. E se a ideia era dar um pouquinho mais de competitividade, a prova 2 mostrou isso, né? O Alex Lowes, por um bom tempo, no iniciozinho ali da competição, conseguiu liderar, ter o seu destaque, o seu devido destaque até no final de semana, o destaque que ele também teve na prova 1, mas com aquela questão de ser o piloto da frente, o piloto que largou nas primeiras posições. Então isso, assim, chama a atenção, isso dá uma visibilidade, isso ajuda as equipes nesse sentido, e não é aquela coisa que, vamos dizer, pode prejudicar, pode invariavelmente atrapalhar, por consequência, um piloto, por exemplo, que foi muito bem numa prova, até porque, como foi bem mencionado algumas vezes, você mesmo falou, Raposo, na moto é mais fácil de ultrapassar, na moto não é tão complicado assim escalar um pelotão. É diferente, por exemplo, de um carro de corrida numa pista, principalmente, vamos pegar um exemplo, a própria pista de Phillipe Island, é uma pista belíssima, é um cenário maravilhoso, mas é uma pista relativamente curta e estreita, e em carros de Fórmula, por exemplo, teriam muito mais dificuldade para passar, se bem que lá tem corrida de V8 supercars, acontece ultrapassagem a Vera, enfim, é uma pista muito boa, mas o ponto levantado faz todo sentido. Então é isso, chegamos ao fim do bloco do Mundial de Superbike, voltamos aí em breve, voltar à categoria, né? Lembrando que no Cafeteria as categorias são tratadas mensalmente, olha que os calendários realmente começarem a pegar de todas as provas e vai ficar um pouco mais escasso, a gente vai tratar no campeonato de uma forma mais ampla, mas vamos ficar de olho nessa briga aí, nessas disputas que estão muito interessantes, e vamos passar para a próxima categoria. E agora é hora de outra estreia na cafeteria, assim como a Truck Series, a outra categoria que venceu a nossa enquete que fizemos no Facebook foi a WeatherTech Sports Car Championship, ou INSA, como queiram. Ah, essa categoria de protótipos que corre, protótipos IGTs que corre nos Estados Unidos, né, se assemelha muito e tem muita comparação, né, com WRC, que corre mais na Europa, mundial, né, mas concentrado mais na Europa. Essa categoria que tivemos aí, a primeira etapa, nada mais nada menos, Diogo Gomes, do que as 24 horas de Daytona. Te agradou de modo geral, antes da gente entrar nas categorias, viu muitas disputas, achou monótono? Qual a tua impressão dessa etapa deste ano? Não, eu gostei sim, né? A gente teve toda uma questão da estreia de equipamentos, né? Principalmente na principal classe, né? A Prototype. Vários e vários modelos novos, e que chamou bastante atenção, né? Existia muita dúvida sobre como esses carros iriam se comportar e como tudo iria funcionar, e foi bem interessante como tudo isso aconteceu. Infelizmente, a segunda categoria, me fugiu o nome agora... A Prototype Challenge. Isso, PC. Eu ia falar PA, mas não faz sentido. A Prototype Challenge, infelizmente, é uma categoria que tem quase morta. A gente teve, acho que, 5-6 entradas para essa prova, que acabaram gerando mais bandeiras amarelas durante a corrida do que outras coisas. Então, eu até descartei na minha briga, na minha análise sobre a prova como um todo. E nos GTs, esse campeonato funciona muito bem, os GTs aqui. Na GT Alemã, a gente sempre tem provas muito fortes. Teve a Porsche treinando equipamento novo também. E na GT Daytona, a gente também teve equipamentos novos aparecendo. É uma variação incrível de carros, a quantidade de carros muito grande, inclusive foi a categoria que mais teve carros, vários pilotos da Europa vindo para comparecer nessa prova, outros estreantes muito badalados, outros já experientes na categoria, descendo, saindo de categorias maiores, e descendo, classes maiores, perdão, e descendo para a GTD. Então, acho que foi até a classe que mais me chamou a atenção de início, mas como um todo eu gostei bastante. De novo, muita coisa nova, então era muito difícil entender como tudo isso ia funcionar, como tudo isso ia acontecer, e acabou que, apesar da prova ter sido bem atribulada, acho que no conjunto o resultado foi bem positivo. 6 brasileiros na disputa, né? O Oswaldo Negri, que esse ano vem de GTD, Pipo Derani, Christian Fittipaldi, Bruno Senna, Augusto Farfus e Tony Canaan, todos aí divididos em categorias diferentes, né? O Derani, o Fittipaldi, o Senna correndo na Protótipos, o Farfus e o Canaan na GT Le Mans e o Negri na GT Daytona. E outros nomes também, né, Thiago Santa Rosa? Jeff Gordon correndo. Te agradou? Ele teve umas dificuldades, né? Quando ele pegou no carro ali, não foi aquilo tudo que se esperava dele. Como você viu a participação do tetracampeão da NASCAR correndo no IMSA? A sorte dele é que ele pegou o melhor o melhor grupo ali, né? No final da prova acabou sendo o melhor grupo. Não que era o melhor grupo de pilotos, mas a equipe dos irmãos Taylor, mais o Angelelli, Marcos Angelelli, que fazia a sua despedida das competições nessas 24 horas, né, de Daytona, auxiliaram bastante, porque a primeira entrada dele no carro foi uma catástrofe, e a entrada que ele, no período da noite, foi também bem ruim. Não demorou muito para ele sair do carro, né, deixar o veículo. O stint dele não foi longo, muito pelo contrário, né? Demorou para rodar tempos competitivos. E na questão de, vamos dizer, torcida, né? Muitas pessoas queriam ver o Jeff Gordon andando bem, porque é um piloto que tem todo um histórico nessa pista também, né? Daytona, por conta da NASCAR, enfim. Era um dos grandes chamarizes dessa prova, mas decepcionou. Mas, por exemplo, se ele andasse com esses mesmos pilotos numa Le Mans, né, numas 24 horas de Le Mans, talvez seria um ponto negativo na carreira. Para um cara que é tão competitivo, talvez ele vá olhar para trás e verificar se realmente vai querer correr para ganhar ou vai querer correr de fato mesmo para participar. Se ele fizer essa crítica, e eu sei que ele faz, às vezes vai ficar claro ali que ele só poderá entrar numa outra competição desse tipo de protótipos se for para participar. Ganhar não será o caso, não. Com esse ritmo que ele teve, não. Quer falar um pouquinho, Diogo, do Gordon? Eu acho que criticar o Gordon é um absurdo. Não, brincadeira, deixa um lado fã à parte. O Gordon ele tem uma prestação bem fraca, teve no carro vencedor, é verdade, mas dos pilotos que tiveram, ele acabou sendo o mais fraco. O Rosa já relatou bem como ele não conseguiu encaixar nos stints dele, imagino que isso demorou muito para conseguir chegar a uma determinada velocidade. Esse stint da noite, para mim, foi terrível, né, que foi quando tava chovendo. Ô Diogo, agora que eu lembrei, mas no primeiro stint ele bate num carro e todo mundo fala, ah lá, aconteceu um acidente, blá, blá, blá. Mas foi o Jeff Gordon que bateu, por isso que o outro cara rodou. Até ficou essa dúvida aí, não, pegou o freio, não estava aquecido e tudo mais. Não, eu acho que estava aquecido. Ele tinha acabado de trocar, não era o início de prova, né? Então, Jeff Gordon tem muita culpa no cartório, sim. Desculpa, tá, por falar isso pra você. Não, eu tô de bem hoje. Ele errou bastante. Teve alguns problemas ali, acabou atrasando essa equipe, mas tudo funcionou muito bem pra eles, né? E claro, enfim, contando com problemas de diversos outros adversários, acabou funcionando muito bem, mas claro que foi o grande chamariz da equipe. Talvez, não vou dizer o grande chamariz da prova como um todo, porque essa questão que eu já citei dos equipamentos é o que realmente estava sendo todo o cerne da questão. Mas foi um grande nome que chegou, acabou sendo vencedor, né, no final das contas, mas que em termos de ritmo mesmo não fez uma boa prova, não. Concordo com vocês, assino embaixo. Mas é sempre interessante, né, como chamou o Mid, como ficavam de olho quando ele entrava e tal, foi interessante acompanhar isso. Vamos falar um pouquinho das categorias em separado. Eu queria começar da ordem de pior para melhor, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos começar a falar da Protótipo Challenge, né, e com essa mudança de regulamento que o Diogo Gomes acabou falando, teve um grid muito enxuto, apenas 5 carros. Desses 5 carros, alguns foram sofrendo acidentes logo no início, Diogo, e chegou um ponto que se perguntava, será que alguém vai terminar essa corrida? Será que teremos alguém recebendo a bandeirada? Pena, né? Porque era uma categoria forte, era uma categoria cheia de carros e tudo, e meio fardada a morte aí, a protótipo Challenge. Exatamente. Na verdade, existem até dúvidas, algumas semanas antes do início da data de realização dessa prova, perdão, se realmente a gente teria competidores, porque tinham, sei lá, uma ou duas inscrições, né? Aí depois que deu uma aumentada ali, acho que duas equipes, se eu não me engano, alinharam todos os carros, né? Então, teve muito o que fazer ali, não. Foi bem complicado. Infelizmente, a gente até tinha pilotos interessantes, alguns pilotos interessantes participando, mas muitos carros tiveram problemas, acidentes constantes, trouxeram muitas e muitas bandeiras amarelas. Acabou que em redes sociais, Twitter, principalmente, que é o que eu mais acompanho, meio que virou uma piadinha, sabe, essa classe. Então, a situação complicou bastante. Eles devem ter aí essa categoria durante todo o ano, mas é com 3 ou 4 entradas nas provas, e realmente é uma classe que infelizmente está fadada à morte. Não tem nenhuma previsão de novos equipamentos para essa classe, então não tem muito como sair disso agora. E para essa prova foi realmente algo bem decepcionante. No final das contas, a gente teve o vencedor, mas esse vencedor, ele com voltas e mais voltas à frente do segundo carro, porque o segundo carro também teve muitos problemas. Os outros acho que nem completaram a prova, ou se completaram, sei lá, com horas de atraso. Então, assim, foi o ponto baixo, super baixo, eu diria, dessa prova, desse evento como um todo. Foi, infelizmente, a classe PC, que em anos anteriores já gerou até brigas interessantes. Mas que nesse ano, desde o ano passado, da metade pra frente do ano passado, que vinha dando sinais que tava indo pro seu final, e esse ano começou de uma forma extremamente fraca. Exatamente, né? E o carro vencedor, né, foi o carro 36, que tinha aí ao seu volante, né, o Nicholas Bowley, o James French, o Kyle Manson e o Patricio Howard, que também, como você falou, né, terminou muito à frente dos rivais. Praticamente não houve briga, né? Imagina só 5 carros correndo em Daytona, e aí você conta que algum desses carros quebraram logo de início. Então realmente foi bem decepcionante, e também não vejo muito futuro para essa categoria. Eu acho que talvez seja realmente fardada a morrer, a gente ficar só com uma categoria protótipos. Vamos ver o que acontece. Raposo, sim? Rapidinho. Se me permite, esses carros da Protótipo Challenge são os famosos LMP3, que já deixaram de existir em outras competições ao redor do mundo, né? A LMP1 e a LMP2 ainda estão aí firmes e fortes, e enquanto a LMP3, né, esse tipo de modelo está morrendo. E tem uma questão também, que é a questão dos carros serem fechados, né? E isso está no cerne da questão do Protótipo Challenge, né? Esse é um problema aí do caso que a INSA tem para os próximos... Para as próximas etapas, eu nem digo para o próximo ano, porque próximo ano vai certeza que essa categoria vai deixar de existir, mas para as próximas etapas vai surgir esses questionamentos, por conta de questão de segurança, por conta do carro ser ultrapassado, enfim, por esses fatores que eu elenquei. Exatamente. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, que a segunda categoria na ordem de baixo para cima é a GT Daytona, né? Que apesar de um número enorme de inscritos, não teve aí tanta briga lá na frente. A gente viu carros liderando por vários e vários stints, várias e várias horas. E no final a vitória ficou com o Michael Christensen, o Jason Lazzari, Daniel Morad, Carlos De Quezada e Michael De Quezada. São 5 pilotos inscritos aí, né? Porque a equipe pode inscrever esse tanto de piloto, mas na verdade nem todos correram. Diogo Gomes, quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade? Não, eu concordo. Apesar de que nesse ano a GTD teve um boost muito grande, né? Não falo nem não só da quantidade de carros participando, mas da quantidade de carros bons participando, né? A GTD, uns 2 anos atrás, era uma categoria quase morta na IMSA. E esse ano a gente teve Lexus, a gente teve a Acura apresentando carros novos para participar dessa temporada. A Mercedes montou um esquadrão, dois esquadrões enormes para participar. A Audi sempre é muito forte. Então, assim, eu realmente gostei do grupo que nós tivemos, que nós podemos ver aqui. Acabou vencendo um carro que surgiu meio que, pelo menos para mim, meio que do nada. Eu não estava colocando muita esperança nesse carro. Só ressaltando que é um Porsche, né? Exatamente. Eu não estava colocando grandes esperanças, até pelo alinhamento de pilotos, sendo que em outros carros, como por exemplo o Audi 29, a gente tem o Conor de Philippe, que quem acompanha a gente falando de Black Panther sabe bem, ótimo piloto, Christopher Mix, Jules Goddard. A gente tem uma série de pilotos interessantes. A Mercedes, inclusive, trouxe o Shane Vegasburger, que é o Thiago Raposo, tem Jerome Buckmullen. Tem o Ben Keating, tem um pessoal bem interessante ali em outros carros, de outras marcas. Então veio um grupo muito legal. O grupo da Ferrari também estava bem interessante, apesar de a Ferrari ter sido uma decepção enorme na prova. Mas até o Sunberg, que está lá no FIAWC, na Fórmula E e tudo mais, também veio. Então teve um grupo ali muito interessante de pilotos. A categoria deu um boost muito grande esse ano. Gostei. Tivemos várias lideranças durante a prova. Infelizmente, vários problemas com pneus também. A GTD parece ter sido mais forte, do nada o pneu se estourando, eles usam Continental, inclusive, na IMSA, e isso acabou atrasando algumas pessoas, e no final a gente teve um vencedor que estava ali na frente, só que meio escondido, que ninguém, pelo menos eu não estava vendo ele, e aí no final, ali naqueles minutos finais, apareceu e foi lá e conseguiu vencer, inclusive com a margem muito, muito pequena, né, uma margem muito, muito apertada, acho que 2 décimos, quase 3 décimos, isso para uma corrida de 24 horas. Então, eu gostei muito da maneira como essa categoria se desenrolou. Foi triste que a gente perdeu ali alguns nomes fortes durante a corrida, mas enfim, isso é prova de duração, isso pode acontecer. Mas, no geral, eu gostei bastante da categoria e como a corrida em si se desenrolou. E o Oswaldo Negri, que correu com o Acura, né, do Acura 86, terminou na 5ª colocação na categoria. O Negri que deu esse passinho para trás, a gente espera que vai dar alguns passos à frente no futuro. Rosa! Passo para trás mais ou menos, né? Passo para trás mais ou menos. Eu acho você sair da protótipos para correr na GTD, você sair da principal categoria para ir para a pior categoria, um passo atrás. É que assim. Né? Vai estar usando. Ele tá usando um Acura, equipe de fábrica e tudo mais. É que assim, a gente tem que explicar o contexto. O que que acontece? Quando teve a alteração da LMP1, na verdade, na Daytona Prototypes, que virou agora a classe protótipo, né? Os carros da Honda, os que tinham motor Honda, os protótipos Honda, deixaram de existir. Ela tomou essa decisão. E aí, o que que ela fez? Ela pegou uma de suas marcas, que é a Acura, né? E montou uma equipe de competição. Então, assim, é basicamente a mesma equipe que tomava conta do carro protótipo deles no ano passado que montou. E por conta de questão de especificação, de homologação de carro, ele entrou como um carro da GTD, não podia entrar como um carro da GT Le Mans. E eu acho que até é interessante ele não entrar como carro da GT Le Mans, que a gente vai falar daqui a pouco, porque na GT Le Mans não tem jeito, tem uma equipe ali, tem um carro que foi feito para ganhar esse tipo de prova. Ano passado não ganhou, mas vai ganhar todo ano. E na GTD, é até legal ele entrar nessa disputa, porque ele vai ter uma competição multimarca e uma competição de pilotos também muito interessante ao longo do ano. Ok, não é a, vamos dizer, a categoria premium, não é o cara que vai vencer na geral, sim, mas tem esse contexto inteiro para ele chegar nessa disputa, né? E ele não foi, na verdade, rebaixado porque piloto não é nada disso. Na verdade, ele está acompanhando o movimento da Honda, que por conta das mudanças na categoria optou por alinhar um Acura, né? E assim, Honda briga com seu Acura lá, Toyota briga com Lexus, aí tem Porsche, Audi, Mercedes, BMW, tem até Aston Martin também alinhou na GTD, se não me engano, tem Lamborghini, quer dizer, é uma categoria muito forte. Se você, Aí eu vou deixar a provocação para você, Raposo. Você prefere essa GTD do jeito que tá, ou você prefere a nossa querida categoria de Gentleman Drivers do WEC? Olha, Rosa, se gerar boas disputas, boas brigas, eu não tenho nada contra os Gentleman Drivers lá não, a GTAM, porque a gente sabe que acaba tendo, eles são obrigados a ter um piloto prata, né, ou ouro, não sei, o Joe Gomes, que é ligado na categorização de pilotos, mas eu sei que eles são obrigados a ter um piloto mais experiente lá na GT Amador, no WEC. Se der boas brigas, eu não tenho nada contra. É, aqui também acaba tendo, né? Eu só falei isso porque a gente tem visto, viu o ano passado, ano anterior também, né? Acaba sendo o campeonato mais esvaziado do WEC. Vamos ver, porque o INSA promete ser o contrário, promete ser uma disputa muito grande, muito boa, por conta da pluralização da disputa, né? Pelo número de equipes e marcas envolvidos disputando o campeonato. Agora, Diogo Gomes, Thiago Santa Rosa me disse que só a Ford GT que vai vencer. Você concorda com essa afirmação? Falando já da GT Le Mans, só esclarecendo. Exato. É um carro muito forte, cara. É um carro muito, muito forte. Mas tem um grupo, né, de carros novos muito interessante. Tem essa Ferrari 488 que estreou no ano passado, que a gente viu no WEC acabou que nem venceu o Le Mans, nem venceu o campeonato, mas que fez provas muito interessantes. A gente falou disso no nosso resumo do WEC no último ano. A Ford está estreando no 911, né? A Porsche está estreando no 911 totalmente novo, com a parte de engenharia completamente nova e diferente do que eles vinham usando nos últimos anos. Então, foi a estreia do carro, né, agora em Daytona, então é muito novo, e o carro já andou bem, inclusive. Então vamos ver como eles vão se desenrolar aí durante o ano, mas é um carro que pode vir forte. É basicamente o carro, é o que a Ford foi ano passado, né? Aquele grande carro que surgiu em Daytona e que durante o ano foi se desenrolando para vencer provas no WEC, aqui na IMSA, vencer o Le Mans, etc. É um carro muito forte, pode se desenrolar na frente. A Corvette, enfim, tá sempre lá, né, venceu no ano passado, esse Corvette já venceu na Valoira há muitos anos, então é um carro que você sempre tem que contar, né, e a outra que participou nessa categoria, que infelizmente foi um ponto negativo, foi a BMW, né, com a M6, essa M6 estreou no final de 2015, se memória não falha agora, passou 2016 toda sendo desenvolvida e parece que não vai muito além disso, não. Acho que o único destaque da M6 no ano passado foi das 24 horas de Spa, pela Black Pink, eles acabaram vencendo com a equipe Holway, mas acho que é basicamente isso. Mas você tem 5 montadores muito fortes, distribuídos em equipes muito fortes. Vale destacar que a Ford alinhou 4 carros, né, para essa competição. Então, assim, o esquadrão. O esquadrão, exatamente, para vencer. Me lembrou o Le Mans alguns anos atrás, né? Tinha aquele esquadrão enorme, há muitos anos atrás, na realidade. Tinha aquele esquadrão Ford e o esquadrão Ferrari. Né, cada um com 4, 5 carros e jogava lá para ver se algum deles vencia. Tomara que esses tempos voltem, mas a Ford entrou muito, muito forte, com o carro já muito forte, já vencedor, e com esse esquadrão enorme, né, de pilotos de NASCAR, de Indy, juntou tudo, os pilotos da IMSA, né, juntou tudo e jogou lá para frente. Então a gente sempre tinha Ford ali na frente, eu acho que isso que marcou tanto. A gente teve um Ford liderando na corrida inteira, quase isso, né, na parte da noite, quando a gente teve muita chuva, ou melhor, durante toda a prova a gente teve muita chuva, mas na parte da noite principalmente, quando teve a chuva mais pesada. Nós chegamos a ficar uma hora inteira de bandeira amarela por causa da chuva. Exato. Foi a hora que o Porsche apareceu, né? Não quando tava em bandeira amarela, mas quando a chuva deu uma apertada mais, os Porsches apareceram bem, lideraram em algumas horas, mas fora isso... O que aconteceu, eu acho, na chuva, eu tive uma impressão um pouco diferente, porque o Porsche e a Ferrari, eles já estavam aparecendo. E a hora que começou a chover, eu vi o Corvette e os Porsche chegando. Aí você falou Porsche ou falou Ford? Porsche. O Porsche chegou, não, a Ford, não, deu uma caidinha e o Porsche chegou. Concordo contigo. Você falou Porsche, eu entendi Ford. Exatamente. Não, quando começou a chover... O Porsche, né, tá liderando, né? Isso, então quando começa a chover, né, então toda a vantagem que Ford e Ferrari tem acaba caindo por terra, né, porque a chuva não deixa você andar no limite, e aí a Porsche e o Corvette chegaram. Exatamente, foi bem por aí. Foi quando a Porsche apareceu e terminou em segundo na classe, né, com 911. Patrick Pellet, Frédéric Macovec, Dick Werner, ótimos pilotos, inclusive. Então, a gente teve uma briga ali interessante, mas acho que, no geral, dá pra colocar a Ford dominando, né? De novo, não só porque estiveram na frente o tempo inteiro, principalmente com o carro 66, Sebastian Bourdais, Joey Hahn e Dick Muller, como quando não teve esse carro, tiveram outros carros da Ford alterando, e ali no top 5 a gente sempre tinha Ford, de novo, porque eram 4 carros. Então chamou muita atenção, mas eu acho que os outros carros estiveram bem ali, próximo, principalmente a Ferrari, né? E quando a condição de pista ficou um pouco mais embaralhada, a Porsche com esse carro totalmente novo até deu uma chegada. Eu acho que decepção mesmo é só a BMW, que enfim, não se apresentou em momento nenhum, mas eu acho que a categoria foi bem balançada ali, mas a Vod tinha aquele que ia mais e acabou fazendo se valer. Exatamente, né? Só passando pelos brasileiros então na categoria, o Tony Catalano terminou na 5ª colocação, ele também corre com o Ford GT, tinha o Andy Priot e o Harry Ticknell como companheiros de equipe, e o Augusto Farfus Jr. foi o 8º, né? Augusto, não precisa dizer, né? Correu de BMW, tendo Bill Alberlin, Bruno Spengler e Alexander Sims como companheiros de equipe. E agora é hora da gente falar da protótipos, a principal categoria, onde a Cadillac passeou o Thiago Santa Rosa do início ao fim, mas no finalzinho quase correram um risquinho ali, hein? O acidente poderia ter jogado tudo por água abaixo. Não, sem dúvida. O que tem que falar desse Cadillac DPI é como ele foi rápido e foi consistente. Dos três carros, né? O carro número 10, o número 5 e o número 31, somente o 31 apresentou problemas. E era, assim, um dos medos, um dos receios que todos tinham era como que ia se comportar um carro totalmente novo, uma estrutura totalmente nova, baseando nesse novo regulamento técnico, né, que esse carro não tem absolutamente nada do que tinha o Corvette DP, até por isso a General Motors mudou a marca que utilizava, né? Saiu a Corvette, entrou a Cadillac, porque precisava de uma estrutura 100% diferente. E mesmo sendo completamente diferente, questão de motor, motorização, questão de transmissão, o carro se comportou muito bem. Essas equipes que andavam no bloco da frente nos anos anteriores vão continuar andando bem, e vai ser difícil, se for levar no quesito velocidade, que é diferente de outras categorias, a Insta você vê logo numa prova o que um carro pode fazer, são 24 horas, então você consegue enxergar com bastante riqueza o que o carro pode proporcionar, e esse carro proporcionou muitos dividendos para os times que correram com ele. A Nissan está vindo com seu carro agora com um pouco de distância ainda em relação a esses Cadillacs, e a Mazda parece que não evoluiu. O que ela tem de bom em circuitos travados, ela ainda peca em circuitos que exigem um pouco mais de velocidade. Ainda assim, tudo isso que eu falei pode mudar por conta de eventos que acontecem na pista. Claro, uma corrida muito mais longa e tal, mas com certeza os Cadillac DPI vêm para ficar e para sobressair, né? Eles ainda, Raposo, para fechar meu comentário e até passar, acho que eu vou passar até pro Diogo Gomes para ver se ele concorda comigo, né? Eles não são como se fosse uma Mercedes na Fórmula 1, não são carros que abrem uma distância absurda para os outros competidores, mas são bem melhores e que vão ser difíceis de combater ao longo do ano. Isso com certeza. Eu acho que eles estão no nível mais de, sei lá, uma Ferrari, fazendo uma comparação meio absurda, né? Uma Ferrari e Red Bull nos anos anteriores em relação a uma Toro Rosso, Renault, McLaren. Se realmente apresentaram como os melhores carros, né? Isso ficou bem claro desde o Roar, que é um teste que é feito algumas semanas antes das 24 horas em si, treinos livres, diários, à noite, né? Sempre teve eles dominando bem, então desde o início eles mostraram forte. Tanto é que eles emulam, mas emulam em uma outra condição 24 horas, né, de corrida, mas sem competidores, sem o grid todo, é uma outra história, né? Ficou provado, né, desde o início, desde esses testes iniciais, que eles estavam à frente. O que a gente não conseguia era mencionar o quão à frente eles estavam, né, ou quão abaixo as outras marcas estavam, né, a Nissan, que está com um projeto totalmente novo, a Oreca, que na realidade não é totalmente novo assim. É um carro que já correu na Europa, mas estava vindo pela primeira vez para os Estados Unidos. Então, tinha um grupo, né, todo novo ali, que era difícil saber como eles iam se desenrolar durante a corrida. E eu acho que nessa questão toda, a Cadillac, ela aparecia como o grande carro, né, o grande chassi, enfim, o grande grupo. Não só por ter liderado o teste, qualifying e tudo mais, como também por estar ali na frente em termos de reliability, que toda vez eu esqueço a tradução. Confiabilidade, isso. Obrigado. Então foram, eram os grandes caras para a prova. A gente tinha duas equipes correndo, né? Como eu já falei, a Xon Express e a Wayne Taylor Racing, então era muito além entre as duas equipes. Isso se comprovou, a gente teve inclusive o final eletrizante, né, de prova, ali, acho que 10, 15 minutos faltando para o final da prova, com acidente entre eles. Então a gente viu a Cadillac dominando, mas é uma briga que a gente, pelo menos, eu ainda não consigo dimensionar o quão eles estão à frente, né? Que eles estão à frente, dá pra gente ver já há um certo tempo. Agora, o quão eles estão à frente, acho que ainda fica complicado, porque os outros projetos também são muito novos, né? Então, por exemplo, você não sabe até quando a Nissan vai conseguir desenrolar esse carro, vai conseguir desenvolver esse carro para se apresentar bem, né, com a ESM. Até tiveram relativamente bem nessa prova, ter problemas. Acabou que esses protótipos, digamos, secundários, tiveram tantos problemas que a terceira colocação sobrou para o Multimatic / Riley, né, que é uma equipe que tinha um carro único e que durante os testes de qualifying ficou lá atrás, em último ou penúltimo na categoria, e aí durante a prova, nas 24 horas, aproveitou da experiência de seus pilotos e chegou lá na frente, né? O Ranger Van der Zander, que foi o campeão da PC no ano passado, René Hesch, que a gente já conhece, piloto alemão da Audi, que tem grande experiência, já conseguiu grandes coisas, e o Mark Kosting, que também é outro piloto bem experiente. Então, aí eles acabaram vencendo. Isso mostra bem como a Cadillac teve forte, é verdade, mas os adversários acabaram se perdendo durante a prova. Então ficou difícil fazer esse parâmetro aí, vendo quando eles estão à frente. Eu acho que durante o campeonato pode e deve ter algumas alterações aí de balanceamento, de forças, né? Então pode ser que isso aumente ou caia um pouco mais, mas nesse início a Cadillac apareceu muito bem. O Raposo, antes de você retomar, temos que lembrar até que tinha uma equipe na Prototype, que é a Rebellion, que é a equipe do WEC, né? E que tava com... Se for olhar os pilotos, era assim o carro a ser batido. Sebastian Buemi, Stefan Sarrazin, Neil Yannick, Nick Heidfeld. Nossa, assim, em qualquer competição, um grupo desses era para entrar e, sabe, vencer. Aí tem a questão do carro, né? Pois é, né? Os pilotos são uma coisa e o carro é outra coisa. Não conseguiram realmente ir longe. Tiveram problemas, terminaram várias e várias voltas atrás, ficaram apenas em oitavo na categoria e 31º no geral. Então, muito nome e pouco carro. É a equipe que o Piquet, o Prost e o Senna vão correr no WEC, separados, né, em carros diferentes, não juntos, mas é a equipe que eles estarão lá correndo na temporada do WEC. E já que a gente está falando de brasileiros, né, eu citei aqui o Piquet e o Senna, vamos falar dos brasileiros nessa categoria. O Christian Fittipaldi, né, terminou na segunda posição. Ele que era o companheiro aí do Felipe Albuquerque, que no finalzinho acabou deixando a porta aberta ali. Houve um toque e tal, e acabou sendo ultrapassado. Nós temos o Pipo Derani, que venceu essa etapa no ano passado, essa corrida no ano passado. Terminou na quarta colocação, com a Tequila Patron. E nós temos o Bruno Senna, que terminou na sétima posição na categoria, 17º no geral. Ele tinha Ed Brown, Johannes van Orenbeek e Breno Hartley como companheiros de equipe. A próxima prova é outra prova emblemática, né? Já está chegando aí, às 12 horas de Sebring, acontecendo agora em março, no dia 18 de março. Então, mais algumas semanas, a gente vai ter já a próxima etapa. 12 horas, né, que a gente já não tem pique pra assistir 24 horas, já é um aperitivo aí, né, só metade, vamos ver se tem um pouquinho de força. Muito fácil assistir essa categoria, é só você entrar no site da categoria e lá tem um stream oficial em alta qualidade, HD, que roda muito bem no celular, inclusive. Então não tem desculpa pra perder as 12 horas de Sebring e a gente volta a falar tudo sobre ela no Cafeteria na próxima edição. E pra gente encerrar essa edição do Cafeteria, vamos falar do Mundial de Rally, que já começou e já teve duas etapas, Diogo. Por falta de uma, já teve duas, já correram o Rally de Mônaco, Monte Carlo, né, e o Rally da Suécia, dois rallies aí bem complicadinho, com a presença da neve. Monte Carlo até meio mix, né, porque tem neve e tem asfalto, mas na Suécia realmente muita neve. E nós tivemos aí um fato, né, se repetindo nos dois rallies com um personagem que nós vamos falar, Thierry Neuville. Diz pra mim, Diogo, mais te surpreende, ou mais te agrada o que ele mostrou até os acidentes, ou mais te decepciona por causa dos acidentes? Não, o que ele mostrou antes dos acidentes me agrada bem mais, me chama muito, muito mais atenção, porque mostrou que esse novo carro da Hyundai pode chegar lá, né, pode brigar com a Ford e com a Toyota, que foram os vencedores de rally até aqui. E dois, mostra que o Neuville realmente se encaixou como aquele piloto que a gente já há alguns anos espera que ele seja, né? Apesar de ele já ter sido vice-campeão no ano passado, mas ele realmente se mostrou ser aquele cara que surgiu alguns anos atrás de Ford ainda, super rápido, que consegue ir pra frente e brigar com os caras top na categoria, até porque ele virou um dos tops da categoria, né? Então, eu gostei muito do que eu vi. Infelizmente, ele cometeu dois erros absolutamente pistas, né, tanto em Monte Carlo quanto na Suécia. O da Suécia foi ainda mais grotesco, porque foi num chute super especial, naqueles eventos que você já não, nem tem muito o que ganhar, nem perder nada, no final do segundo dia, sendo que no terceiro dia você só ia ter, sei lá, no último dia você só ia ter uns 3 ou 4 estágios, quer dizer, tava com a vitória quase que na mão, a gente pode dizer, e aí cometeu um erro muito, muito besta, numa junção simples, enfim. É uma pena enorme, né, porque a gente teria aí um cara mais à frente brigando, se metendo ali entre os vencedores e aparecendo, mas, bom, enfim, erra ali, pode acontecer, a gente sabe bem disso, mas o que ele mostrou em velocidade, principalmente, me chamou muito, muito mais atenção. Apesar de ter cometido esses dois erros bem bestas, é um cara que eu realmente aposto nele aí ainda para campeonato, para brigar bem pela frente, ou no mínimo para vencer alguns rallies aí durante esse ano. Não, com certeza, o que ele mostrou, né, esse Hyundai mostrou, foi realmente antes dos acidentes. Acidentes acontecem, não deveria acontecer dois seguidos, né, assim, ainda mais no último, como você falou, né, que já era naquelas pequenas especiais, que não vale absolutamente nada, é mais para fazer a festa do público local, né, porque tem patrocinadores e tudo, então eles colocam os carros lá no ambiente fechado, geralmente no estádio, ou algo assim. Não tinha por que ele forçar ali com a liderança que ele tinha, mas águas passadas, tomara que sirva de aprendizado e que ele não possa cometer o mesmo erro. Mas foi legal ver um nome forte aí, a gente sair um pouquinho da mesmice, mostrando que ele tem condições realmente de brigar aí de igual para igual com outros grandes nomes. E, Diogo, o que a gente teve também, que a gente não pode deixar de falar, é a Toyota chegando e vencendo logo no segundo rally. Um belíssimo início para a Toyota, pelo menos com o Latvala, né? Porque o nosso Juho Hänninen bateu nos dois rallies também. E o Juho começou com um desempenho bem, bem sofrível, não só nos acidentes, né, que ele teve dos acidentes, bem parecidos inclusive, mas em termos de ritmo mesmo, né, de performance, ele não vem apresentando, e além de não apresentar performance nesses dois rallies, não teve esses acidentes, é diferente do Neuville, por exemplo, que a gente acabou de falar, né, que mostrou sim qualidade, teve dois erros beijos, mas mostrou sim a qualidade. O Juho Hänninen não mostrou isso, né? O Latvala realmente impressionou bastante a maneira como ele começou, né? Parece ser um novo Latvala, espero que ele não comece a fazer coisa errada, mas a Toyota como um todo, nas mãos do Latvala, chegou muito bem, foi segura colocada já no Monte Carlo e depois venceu o Rally da Suécia. Nas duas ocasiões, como acontece muito no Rally, isso não é algo, enfim, nenhum big deal, se aproveitando de erros, principalmente do Neuville, nessas duas condições, e em Monte Carlo se aproveitando de um problema no motor do Ford, do Ott Tanak, né, que acabou colocando o Latvala estavam na segunda colocação. Então, eles tiveram ali na frente, tiveram bem, tiveram de forma regular, e aí quando os outros tiveram problemas, eles souberam dar um passe à frente, né, e dominar. Mas dá pra ver que tem sim, né, não é só acaso, tem sim uma velocidade ali, principalmente no último dia do Rally da Suécia, quando o Latvala entrou pro último dia como líder, e todo mundo achou que ele ia simplesmente tentar controlar uma liderança, e ele foi lá dos quatro últimos estágios, ele venceu todos eles, três ou quatro estágios, ele venceu todos eles. Então assim, é um carro que sim, já mostrou velocidade, eles foram para Monte Carlo temendo muito a questão de confiabilidade, mas o carro não deu problema em nenhum momento. Esses problemas que o Hannan teve foi por acidente, né, e basicamente os dois, ele enfiou o carro numa árvore. E venceu o Power Stage, né, tem que lembrar essa também. Venceu o Power Stage também, exatamente. Então, assim, é um carro que já mostrou, pelo menos de início, se mostrou muito bem, tomara que se continue durante o ano, e o Latvala se mostrou um piloto muito regular, que a gente sabe que é exatamente o que o Latvala não é, né. No Monte Carlo, ele sobre ficar ali rodeando as primeiras colocações, quando os outros tiveram problemas, ele foi subindo, e na Suécia ele também esteve nessa mesma estratégia, e quando a chance apareceu, ele pegou, foi pra frente e venceu estágios seguidos, inclusive o pós-stage, como você falou, e acabou pegando a vitória. Então assim, o super início da Toyota, né, essa vitória foi a primeira da Toyota desde 1999, que foi o último ano que eles tinham disputado o WRC, né, esse grande ato aí que eles tiveram. Então assim, chegaram no primeiro rally, já foram pra segunda, na segunda colocação, e no segundo rally já venceram. Eu acho que é o início que talvez nem os próprios fãs da Toyota esperavam que seriam tão bom. Tomara que se continue durante o ano, porque a Ford, tanto com o Ogier quanto com o Tanak, vem muito forte. A Hyundai já mostrou as caras com o Neville. Então assim, tem alguns nomes interessantes, algumas marcas interessantes ali na frente. Então tomara que a Toyota continue lá e tende a ser com o Latvala, né, porque o Hannan começou o ano muito mal. E como você falou, né, talvez os fãs não esperassem um início tão belo da Toyota, talvez os fãs não esperassem um início tão ruim da Citroën, do Chris Meek. Eles que passaram 2016 com um ano sabático, se preparando para 2017, o Chris Meek, quando apareceu, fez bom rally, chegou a vencer rallies no ano passado, e esse ano, Diogo, desaparecido. Não sei até que ponto é a Citroën, né? Se a gente olhar o Craig Britton, algumas boas posições, né? 2 quintos lugares, então eu acho que talvez seja mais na conta do Chris Meek do que propriamente da Citroën. Não, eu acho que foi muito mais, eu acho que foi mais na conta da Citroën. É verdade que o Chris Meek cometeu erros bestas nos dois rallies, inclusive no segundo rally ele chegou a ser acertado por um carro de rua normal, né, na ligação entre um estágio e outro, um carro de rua bateu nele e acabou abandonando, que azar, impressionante. Mas antes disso ele já tinha tido problemas, ele já estava sobre regras do rally 2, né, que é quando você bate em um dia e você não consegue levar o carro até o service, aí enfim, você tem que ser resgatado, e no outro dia você continua, mas aí enfim, já sobre outras regras, sem chance de vencer o rally mais. Então foram dois rallies com dois erros cruciais dele, do Mick, que acabaram complicando, mas eu tenho a impressão que a Citroën em si não se mostrou tão bem como a gente estava esperando que ela fosse se mostrar. É um carro que lá no Monte teve o Chris Meek e o Stefan Lefebvre, o Craig Breen correu no Monte, mas com o carro do ano passado, com o DS3, e o Lefebvre, desde o primeiro estágio, ele já teve problemas mecânicos, né? Então assim, poxa, é um carro que eles passaram o ano inteiro pensando, elaborando, criando, testando, e aí no primeiro rally, nos primeiros estágios, dá problema de confiabilidade. É um negócio meio até complicado de entender, né? Ainda mais quando a gente tem esse exemplo da Toyota. Mas aí o Lefebvre até tentou se encaixar durante o rally, mas também teve problemas mecânicos, então foi difícil, e o Mick teve um acidente, né? De novo, o Craig Breen esteve, foi quinto colocado no Monte, mas ainda assim com o carro do ano passado. Para a Suécia, o Chris Meek continuou com o carro do 2017, o outro carro 2017 passou para as mãos do Craig Breen, né, e o Lefebvre passou a guiar o carro do ano passado. Foi só uma troca, um revezamento que eles estão fazendo aí até daqui a uns 2, 3 rallies mais para frente, que é quando a Citroën finalmente vai ter 3 carros de 2017 para dar cada um para os seus pilotos. O Chris Meek é o único que vai ter o carro de 2017 em todos os rallies, o Craig Breen apareceu bem nesse início, foi top 5 lá no Monte, mas aí contando muito com o problema dos outros, e na Suécia ele já foi melhor, né, ele já foi muito mais questão dele mesmo. Até teve alguns errinhos ali durante durante o rally, ficou preso em alguns uns bunkers de neve, que acabou tirando a confiança dele, ele mesmo foi sincero para falar isso, mas eu acho que no geral é positivo, tá? É positivo, mas como um todo, eu coloco mais a culpa na Citroën em si do que nos pilotos, ou do que mais precisamente no Chris Meek. Por quê? Porque quando o Chris Meek teve na pista, que foi pouco tempo, infelizmente, a gente não viu, por exemplo, ele fazendo algo parecido com o que o Neville fez. De ir lá, de liderar vários estágios, de estar na frente. A gente viu ele próximo, mas não exatamente na frente, não exatamente liderando, que era o que a gente estava esperando da Citroën. Eu, pelo menos, a minha expectativa era que a Citroën dominasse esse campeonato, né? E a gente tem Hyundai forte, tem Ford que já venceu o Rally, a Hyundai, se não fosse erros do Neville, já teria vencido o Rally também, a Ford já venceu o Rally, a Toyota mal chegou, já venceu o Rally, e a Citroën nada, sabe? O que a Citroën viveu nesses dois primeiros Rally de top 5 do Craig Breen, que é um estreante no campeonato, inclusive nos top 5 com o carro do ano passado. Então, assim, foi um início horroroso, infelizmente eu acho que tem mais envolvimento aí com a equipe como um todo, com o carro como um todo. Vamos torcer para que se melhore, porque a expectativa é ter as quatro marcas brigando, né? A gente está cansado de ver a Volkswagen dominando nos últimos anos, mas principalmente com o Ogier, e agora a gente tem, continuando no Ogier, continua sendo super piloto, continua vencendo rallies importantes, daquele jeito bem Ogier de ser, né? Mas agora a gente tem outras marcas que estão, eu diria que mais ou menos no mesmo nível, e isso é um quê a mais para o campeonato. Vamos torcer para que a Citroën chegue e aí faça aquela linha de quatro marcas ali na frente, e aí vai ficar bem bonito de ver. E só retornando, né, se na Hyundai o Thierry Neuville bateu e o Hayden Padon bateu, Dani Sordo virou piloto do time. Quem é que esperava isso antes do início da temporada? Pegou a sobra, né? Foi o que sobrou ali. Eu realmente acho que o Neville tá muito acima do Dani Sordo. Eu acho que o Padon também tá acima do Dani Sordo. Mas o Dani Sordo, a gente cansou de ver ele na Citroën. Enfim, ele não é o piloto pra vencer rally. O Dani Sordo tá há quase 10 anos no campeonato, venceu um rally. Um só. Ele é o piloto de pódio, ele é o piloto de top 5, sabe? De trazer pontos. É o piloto mais regular. E aí, quando o Neville vai lá na frente, briga, mas comete erro bobo. E o Padon, infelizmente, teve aquele infortúnio enorme no Rally de Monte Carlo, que super acidente que acabou vitimando um telespectador. Tem problemas. E na Suécia nem foi lá também tudo isso. Acabou que sobrou ali a liderança pro regular Dani Sordo. Mas acho que conforme o campeonato vai se desenrolar, o Padon e principalmente o Neville vão dominar ele com bastante facilidade. Com certeza, não tenho dúvida disso, foi só uma provocação. O Sordo não é realmente piloto para estar à frente de nenhum dos dois companheiros de equipe, ele tá fardado. Me cobrem no final do ano, ouvintes do Cafeteria, mas o Dani Sordo tá fardado a terminar terceiro aí no entre esses pilotos da Hyundai. Falando um pouquinho então da classificação do campeonato, né, o Latvala com esses dois bons resultados lidera, ele foi segundo em Mônaco, venceu na Suécia e ainda venceu a Power Stage, né? O que é a Power Stage? Nós já falamos bastante o ano passado, mas devido à audiência rotativa, né? Você que está chegando agora no Cafeteria, Power Stage nada mais é do que a última especial, né? A última especial do Rally, ela tem um gostinho a mais, é uma especial que é televisionada, ao vivo, tudo, e ela dá pontos extras para os três primeiros colocados. O primeiro colocado faz 3 pontos, o segundo faz 2 pontos e o terceiro faz 1 ponto. Então o Latvala, além de vencer, ele ainda como fez mais 3 pontos extras, fez 28 pontos então nessa etapa da Suécia. Com os 18 que ele tinha feito em Monte Carlo, ele foi a 48. Tá estranha essa pontuação aqui, eu não sei, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa, o Diogo. Se teve alguma mudança de alguma coisa nas regras, a Power Stage ficou mais valiosa? A Power Stage é mais valiosa esse ano, ela dá 5 pontos, ano passado... Então tá explicando. Muito era 3-2-1. Esse ano é 5-4-3-2-1. Então lá te fala que eu 5 pontos pela postagem da Suécia. Os 5 primeiros estão fazendo ponto agora, então. Exato, exato. 5-4-3-2-1. Eu não tinha me atentado a essa mudança de regra. Então é isso, gente. O Power Stage ficou mais. A última especial, os 5 primeiros ganham pontos extras. Eu tava até estranhando o Thierry Neuville ter 8 pontos e não ter terminado na zona de pontuação. Então tá explicado. Que ele venceu a Power Stage em Mônaco. Apesar do acidente, ele conseguiu voltar para o Rally e venceu. E foi terceiro colocado agora na Suécia. o que soma então 8 pontos. Muito legal saber essa mudança, acho legal essa valorizada aí na noite especial, para todo mundo se entregar e correr de verdade, e não só trazer os carros para casa. O próximo rally, vindo já, chegando aí, é o Rally do México, que vai acontecer, cadê o calendário, subindo aqui, Rally do México no dia 12 de março, então já estamos aí quase, né, a cafeteria vai sair essa semana de início de março, já na outra, no final da outra semana, então vamos vir cobrindo novamente tudo sobre o Rally. Eu sei que tem pessoas acompanhando o Rally, pessoas que não acompanhavam o Rally em 2016 e que esse ano está acompanhando o Rally. Então a gente espera também os feedbacks, que escrevam com perguntas, sugestões, questões e tudo mais, que a gente está aqui com muito prazer para responder. E Diogo, para a gente fechar esse cafeteria, destaque final do WRC, alguma coisa, o que você espera do Rally do México? E fala um pouquinho também, né, já que a gente, ano passado, a gente passou praticamente 2016 inteiro batendo na regra anti-Ogier, a regra foi alterada para esse ano. Diz o que aconteceu com a regra, qual foi a alteração e se está surtindo efeito ou não. A regra voltou ao que a gente considera como comum, né? Porque você tem o líder do campeonato, né, largando na frente, abrindo a estrada, como a gente fala, na sexta e no sábado. Perdão, na sexta, na quinta e na sexta, né? E no sábado e domingo, quem lidera, quem abre a estrada, perdão, é quem está liderando o rally até aquela altura, né? Então você tira aquela questão que foi feita no último ano de você colocar o líder, no caso era o Ogier, para abrir a estrada na quinta, na sexta, no sábado, e aí no domingo ele não abria, mas tinha 3, 4 rallies só. Eu acho, diga, que no sábado não é o líder. É o líder do rally. Não o líder. Sim, eu entendi o que você falou, mas eu tô achando que não é o líder. Eu acho que rolou uma inversão. Eu só não sei qual é de quanto é a inversão. Eu não sei se eu confesso que não tenho certeza sobre isso. Nós vamos procurar isso pro próximo, mas eu tenho quase certeza que rola uma inversão, tipo assim, os 10 primeiros ou os 8. Eu não sei que número é esse. Mas assim, aí se for os 8 primeiros, o oitavo é o primeiro aí, e o líder passa a ser o oitavo aí pra pista. Então, eu sei que rola essa inversão no sábado. Não é mais o líder do campeonato, como era o ano passado, mas eu acho que não é o líder como era no passado, né? Era no passado, mas era assim que você tá, do jeito que você tá falando. Exato, você mata aquela regra anti-Ogier, né, que foi vista nos últimos anos. E acho que isso tá refletindo legal, cara, deu uma bagunçada interessante aí nesse início de ano, mas até mais do que isso, é o que a gente já falou, a gente tem 3 marcas bem, e cada uma com um piloto representando bem, né? A quarta é a Citroën com o Chris Meek, que infelizmente não se desenrolou ainda, mas acho que até mais do que a regra, a questão é que realmente agora a gente tem 3 marcas em um mesmo nível, um nível muito parecido de qualidade dos carros, e com um piloto top em cada uma das equipes para dominar, né, esses carros e levar para frente, e isso está sendo bem interessante. O meu destaque final vai ser para o Ott Tanak, né, que é o companheiro do Ogier na M Sport, também é companheiro do Ogier, né, na M Sport, só que com outros pneus, né, com os pneus da DMAC, o Elfyn Evans, que acabou, até fez alguns estágios legais, mas esses pneus da DMAC, lembrando que todos os outros pilotos usam Michelin, tá? Esses pneus da DMAC, eles são bem complexos, em alguns estágios especificamente acaba prejudicando muito o piloto, e alguns estágios acaba facilitando muito a vida do piloto, então é difícil de procurar uma consistência, mas o Otana, que é o cara que sim tem o mesmo carro e mesmo pneu, enfim, as mesmas condições que o Ogier, e eu realmente estou muito impressionado com o que ele vem mostrando. O Otana já está alguns anos no Mundial, já há alguns anos se apresentando bem, e agora ele tem a briga de fogo, né? Tem o Ogier do lado dele. Ninguém está esperando ele vencer o Ogier, mas acho que todo mundo está esperando ele vir ali mais ou menos perto, e ele vem conseguindo fazer isso. Ele vinha liderando o Rally de Monte Carlo, até ter problemas com o motor, nada a ver, o carro teve problema mecânico, né? Teve problema com o motor, acabou perdendo a primeira colocação, o Ogier passou para a primeira colocação, ele foi até ali o finalzinho brigando para conseguir fechar o rally ainda no pódio, ainda conseguiu fechar na terceira colocação com muito esforço, e na Suécia de novo brigando muito bem, terminou lá na frente. Eu tô gostando muito de como ele terminou na segunda colocação, se não me engano, inclusive à frente do Ogier na Suécia, né? Então eu tô gostando muito do que o Otanag tá apresentando até aqui. Acho que é um cara que talvez não seja para campeonato, porque pelo menos eu acho que Neville, Ogier e Latvala estão ainda um passo acima dele em termos de qualidade, mas ele se apresenta como um piloto bem interessante aí para os próximos anos e até para vitórias em rally nesse ano. E eu busquei aqui rapidamente a regra, enquanto você falava, no segundo e no terceiro dia, é o inverso da ordem do campeonato. Então o líder do campeonato acaba largando por último, mas assim, entre o WRC, né, que você for olhar a lista de inscritos, é uma lista gigantesca, quase 50 carros, mas são categorias diferentes. Mas primeiro largam só os WRCs, depois só os WRC2. Então só os WRCs eu acho que tem aproximadamente 10, 12 carros, não sei ao certo. Então rola a ordem inversa do campeonato no segundo e no terceiro dia. Então, o líder eles contam também o WRC2, né, lembrando. WRC e WRC2, então, por exemplo, sei lá, sim, não sei o que, o Copec tá correndo, aí então, inverte eu também. Tem 16 pilotos, pelo que eu tô vendo aqui, contando WRC e WRC2, mas na Suécia, por exemplo, não correram 3, né, entre eles o André Milks, o Copec, que você falou, e o Brian Buffer, então foram só 13 pilotos, então, pra falar a verdade, o líder do campeonato na Suécia, que era o Sebastian Ogier, ele foi o 13º a largar, e então é essa ordem que tá rolando. No sábado e no domingo é a ordem inversa do campeonato, só para deixar claro. Então o cara que abre uma boa distância na sexta-feira, ele não está fardado a liderar no sábado e no domingo. Ele ainda tem boas chances de continuar mantendo uma boa margem aí, porque ele continua largando um pouco atrás. Mas ao mesmo tempo você abre espaço para os outros virem e chegarem nele também, sim, né? É interessante, gostei. Então é isso, esclarecido isso, a gente encerra esse Cafeteria. E esse ano vai ser muito especial com Cafeteria, muitas categorias para vocês. A gente vai tentar fazer uma coisa mais dinâmica, um pouco para não ficar um programa tão gigantesco, mas abordando tudo e levando o que de melhor acontece no automobilismo mundial. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.